Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando aqui o nosso primeiro Double Damage Podcast. Já é uma promessa antiga, afinal de contas, a ideia desse bate-papo aqui sobre RPG vem surgindo durante as nossas mesas, na verdade, nos antes e depois de nossas aventuras de RPG aqui na Twitch. E a gente estava sempre prometendo criar um podcast e tal, então a gente está aproveitando esse pequeno hiato que está acontecendo aqui nas nossas mesas de RPG para a gente conversar sobre RPG e dar o pontapé inicial desse podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paulo Coy, o host que menos entende de RPG aqui, mas que gosta muito. Como assim tão mestre, cara? Que isso, cara? Não, mas não quer dizer nada. O cara ser mestre. Verdade, isso daí o cara ser mestre não quer dizer nada, meu irmão. Não quer dizer nada. Isso é tipo aqueles malucos. Sabe qual é? Quando tu ia no fliperama jogar Street Fighter 2, aí o cara, vou botar contra aqui. Aí tu falava, não, cara, me deixa jogar um pouquinho aqui. O cara, não, jogo nada não. Aí esses eram os mais viciados. Jogo nada não. O cara jogo mal. Eram os caras que ficavam só esperando alguém jogar lá pra chegar e tirar o cara. É o mesmo papel. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Paulo, tu mestre desde quando? Cara, eu desde os 12 anos de idade, 1997. Enfim, também aqui para compor esta mesa de taverna, temos aqui Pita, que esse sim é um rapaz experiente nos RPGs da vida. Ó, eu acabei de descobrir que tem uma diferença de idade gigante entre eu e o Paulo Coy. Eu também comecei a mestrar com 12. Mas eu acabei de me dar conta de que eu sou mais velho. Eu achei que a gente tinha a mesma idade, mas não, eu sou um idoso. Não, cara, que isso. Atestado de idoso em tudo que é lugar que não pôr mesmo, é isso aí. Beleza. Continuando aqui a nossa bancada, nós temos o senhor B. Olá. Lá embaixo. Olá. Não, um jovem, mas eu um acho jovem. Que eu sou o mais novato em questão de mestrar aqui, provavelmente. Um jovem viciado em RPG também. Vamos lá, vamos pra nova geração. E aqui, do meu lado. Na verdade, tá ao meu leste. Ó, não se enrola não, hein? Tá se enrolando. Ele está ao meu leste, mas na verdade ele está também no norte, no sul. Oh, e estamos falando de quem? Dele. O Ederson. Sim, aqui também a gente vai fazer essa piadinha. Do norte, sul, leste, vendo, o Ederson. Né? Agora vamos. Vendo, né? Vai me perseguir isso daí, né? Celo Paulo Coelho. O nosso advogado de regras aqui. A enciclopédia das regras, o Ederson. E pra aí, bom, qual é o esquema do podcast? A gente sempre, toda sessão, a gente se reúne uma hora antes e fica falando sobre RPG. A sessão acaba, a gente fica duas, três horas depois conversando sobre RPG. E a gente já quebrou muita pauta sem gravar, sem estar compartilhando isso com vocês. Então a gente vai começar a fazer isso oficialmente agora. Inclusive, pode ser que aconteça de alguns programas que a gente vai divulgar, vai publicar no Spotify, no Caralho 4, elas sejam retiradas dessas conversas informais que agora, toda vez que a gente abrir, a gente se comunicar aqui, abrir a chamada, eu já vou clicar no rec pra gente não perder nada. Então eu vou capitalizar tentar... Capitalizar em cima. Não vamos perder nada, vou pegar tudo aí, fazer essas edições malucas. E sejam todos muito bem-vindos, e vou aproveitar logo aqui, tá, detalhe, a gente vai tentar iniciar com um tema, mas tenho certeza que não quer dizer que a gente vai terminar com o mesmo tema no final do programa. Mas já que a gente tá falando nisso, cara, a gente começou a conversar aí e surgiu uma discussão boa. Primeiro, de quais geração de RPG vocês são? Porque eu comecei com a gente não ia conversar sobre isso, inclusive, tá? Mas tem a ver com o tema. Eu comecei com livro-jogo, acredito que o Pita deve ter começado assim também com livro-jogo. E depois... Aí, ó, tá vendo? Aqui, eu já vou até... Ó, eu tenho comigo ainda. Caraca, meu irmão. O Calabouço da Morte, caralho, o melhor de todos, cara. Que eu joguei. O Calabouço da Morte, cara. Não é meu, isso é de um amigo. Eu disse assim, eu te devolvo já. Não, meu irmão. Mas nenhum livro-jogo tem dono. Desculpa, tá comigo ainda, cara. Mas eu vou te devolver. Caraca, o Calabouço da Morte. O meu é o Ladrão da Meia-Noite. Que também não era meu, era o meu tio pegou emprestado de um aluno dele, aí eu peguei do meu tio, e ficou comigo um tempão, aí pegaram de mim, e aí, meu amigo, esse livro tá passando por várias famílias em Salvador, porque não voltou pra mim. É assim mesmo. E depois eu fui, cara, eu fiz uma troca, cara. No primeiro, chegou um, aqui no Brasil, chegou um sistema de RPG do Senhor dos Anéis, Ainda na década de 90. Eu lembro desse sistema maldito. Olha aí, olha aí. Ainda na década, tipo no início da década de 90. Tinha esse sistema que era um livrinho vermelho com o Gandalf estranhão na capa e tal. E eu sabia porras nenhuma do que era o Senhor dos Anéis. Só que tinha um maluco viciado na minha escola, cracudão, que tava já na loucura dos vampiros mascarados. E aí ele falou, caraca, você tem isso? Eu troco com você nisso aqui que eu acho que você vai achar mais legal. E aí eu troquei esse sistema do Senhor dos Anéis, que eu vou até cavucar aqui na internet pra ver se eu acho, pra mostrar pra vocês, pela caixa preta da Grow, do Dungeons and Dragons. Ave Maria, que troca, hein? Até que foi uma boa troca. É. Na verdade, foi uma excelente troca. Putz, cara, eu também eu concordo. Sou obrigado a concordar com você, meu amigo. Então, o seu primeiro RPG foi o D&D mesmo, o D&D da Caixa Vermelha. A Caixa Preta da Grow. Ah, Caixa Preta. Caixa Preta da Grow. E saiu aqui toda era, esse era aquele que era meio parecido com o Hero Quest, não era? Que era meio parecido com o Hero Quest. Na verdade, assim... Nossa, eu nunca joguei. Eu tinha muita vontade de jogar esse jogo. Ele é o quê? Ele tem o tinha os dois livrinhos, né? Acho que eram dois livros. Era o livro do jogador, o livro do mestre, alguma coisa assim. Que era aquele formato de livreto, revistinha. Uhum. E ele tinha... Aqui eu vou pegar também. Agora vamos começar a colocar na mesa aqui as paradas que a gente tem. Peraí, segura aí. Ele vinha com um conjunto de cartelas. Sim. Com as regras, e no final dessas cartelas vinha a masmorra de Zanzerten, que é um clássico do RPG. E aí você vai seguindo, aí sim ele fica bem parecido com Hero Quest, né? Que é a primeira aventura que você vai jogar, um carinha vai ser o mestre e os outros seus amigos vão ser os jogadores. E aí você vai seguindo aquela sequência. Os personagens eram pré-definidos, né? Tinha um elfo, um anão, um guerreiro... Você não tinha classes, você escolhia a raça e a raça já era atrelada à classe. Acho que não era nem isso não, Paulo. Acho que era uma parada maluca, tipo... Tinha guerreiro, mago, aí tinha elfo... Elfo e anão. Que era uma mistura, anão... Aí, se não me engano, não tinha rogue também? Tinha... Tinha umas miniaturinhas de plástico. Era de papel. Tipo era recorte papel. Cartolinado, que nem o Hero Quest quando chegou aqui no Brasil. Isso aí. Eu vou pegar lá. Peraí, segura aí que eu vou lá pegar. Tá perto, tá ali, ó. Tá ali. Eu vou falar que, assim, você começou bem, bem clássico. Eu comecei bem mais trash aqui no vício, no caso. Olha aí, todo enrolado aí pegando as paradas. Eu tô impressionado com a habilidade de vocês conseguirem conservar essas paradas velhas, velho. Cara, esse livro jogo. Ah, moleque, aqui, ó. O que sobrou foi isso aqui. Caralho, vou até. Na verdade, não foi o que sobrou. Na verdade, não foi o que sobrou. Foi o que eu trouxe aqui pra minha casa. Eu acho que a caixa preta com o livreto tá tudo lá. Tabelas do Dungeon Master. Olha aí que legal. E aí, aqui dentro tem as. Na verdade, aqui, velho, pela quantidade de conteúdo. Você tem todas as regras. Aqui, ó, introdução, personagem do jogador, combate, aqui, ó. Aqui são as cartolas. Deixa eu botar esse aqui. Então, aqui você tem umas cartelas soltas com as regras do jogo. Dungeons and Dragons. Isso aqui é Dungeons and Dragons, minha gente. E aí você tem aqui os separadores, aí tem introdução, personagem do jogador, combate. Deixa eu comer pizza, hein? Já volto. Mentira, velho. Que porra é essa, malandro? O cara acabou essa de pedir, pizza. Velho. Essa foi... Caralho, hein? É debaixo como da assim, casa cara? Dele. Brutal, essa aí. Porra, a pizzaria tá embaixo da... Então aqui tem tudo. Do Dungeons & Dragons original, cara. Da caixa preta da Grow. E aqui tem a aventura que a gente tava falando. São quatro cartelas. E aí você vai jogar cada cartela dessa em um encontro com seu coleguinha, com seus amiguinhos. E aqui, vamos ver aqui o lance das classes que o Pita tava falando... Ó, pra você ter uma ideia, no começo do jogo, você nem... Na primeira parte, você nem escolhe a porra da classe. Aí aqui, na segunda parte, ó lá, ó. Atributo, ó. Guerreiro, anão. Guerreiro e anão são coisas diferentes. Aí tem o clérigo, o mago, o ladrão, o elfo e o halfling. Era isso que você escolhia no Dungeons & Dragons da Grow. Foi aqui que eu comecei, cara. Foi aqui que eu comecei, em 97, foi 97? 97 eu tava jogando os livros jogos, e aí eu tava jogando o Ladrão da Meia-Noite, que é bem legal, muito legal mesmo, que é uma aventura que você é um aprendiz de ladrão que vai fazer a prova pra entrar na guilda, na famosa guilda dos ladrões de Black Sand, alguma Blackport, alguma coisa assim. E aí você, a aventura toda se passa durante uma noite, onde você tem que investigar, o cara, você tem que roubar o olho do, cara, eu lembro, nossa, como se fosse, você tem que roubar o olho do basilisco, que é uma joia de um mercador mega fodão e tal. E aí o seu objetivo é coletar pistas para poder saber onde está guardada essa joia, e encontrar dungeon onde ela tá guardada e pronto, e voltar com essa joia. É muito legalzinho, cara. É para um moleque de 12 anos de idade. Eu, na época, não curtia muito ler. Era uma raridade eu pegar alguma coisa assim para ler, e foi o que me incentivou muito na leitura. Os livros-jogos, e aí depois o Hobbit e tal. Foi nessa brincadeira aí que eu fui começar a conhecer a literatura fantástica, começar a conhecer essas coisas bacanas. E vocês, senhores, enquanto Pita foi buscar a pizza dele, isso, ah tá, só pra contextualizar, isso tudo aconteceu em 1997, os livros-jogos, 1998 que eu tive o acesso a essa brincadeira aqui, da Grow. E vocês, senhores? Deixa eu puxar aqui. Se eu não me engano, cara, acho que a primeira vez que a experiência que eu tive mesmo, que eu comecei, foi o quê, velho? Foi com um sistema brasileiro, o Wood Dragon. Ah, Wood Dragon? Moleque, olha só. Mestrei. Você mestrou? Eu mestrei Wood Dragon. Caraca, eu juntei a galera, né? Meu irmão queria jogar, juntei minha prima, juntei uma galerinha, E eu mestrei pra eles, esse sisteminha brasileiro da Redbox, a editora Redbox. Redbox. Inclusive, Old Dragon tá completando 10 anos esse ano, inclusive. Isso foi o quê? Cara, acho que já faz uma cota, hein? Acho que 8 anos, 7 anos. Mas nessa época você pegou, o sistema ainda tava, você comprou, ainda tava pago, né, nessa época. Porque assim, o Old Dragon hoje ele é um sistema gratuito, você entra no site da acho que é da, mudou, agora não é mais Redbox, acho que agora é Burô do Brasil. Ah, eu já... É, bom, aí você vai buscar o Old Dragon no Google e aí vocês vão cair direto. Você acha. Cara, a live tá cheia de cursores no meio da tela e eu não tô entendendo por quê. Você tá aí, salvando. Estamos cursores rolando aí. Pronto, aí sumiu. Aí eu já notei. Sumiu, pronto. E aí, cara, então, cara, que você começou com Old Dragon, cara. Old Dragon. E aí, o que você achou? Brasileirão. Como foi a sua experiência de pegar do nada, assim? De onde foi que veio isso, cara? Essa vontade então, maluca. Velho, isso daí, cara, isso é maluquice, velho. Do avô, do meu irmão, cara. Não sei se vocês viram, tinha um vídeo bem antigo parece que eles pegaram e trocaram o contexto de um humorista mexicano lá, os caras chamam de Risitas, não sei o quê. Que é zoando uma parada de bárbaro. Isso das edições antigas. Ah, da risada que fica isso, rindo. Isso, faz vontade lá. Faz o bárbaro fazer save de vontade. É o KekW aqui da Twitch. Se você procurar qualquer chat gringo, os caras têm habilitado. Que é botar a cara desse cara. Esse cara aí. Meu irmão achou isso daí. Começou a pesquisar. Achou outras coisas. Me apresentou. Cara, eu já sou fã, né, velho? De RPG, jogo e tudo. Eu falei, caralho, tem essa parada aí mesmo? Esse bagulho é assim mesmo? Ah, demorou, vamos. Aí eu catei e procurei, velho, na internet, essa inclusão. RPG, pá, RPG de mesa e tal. E veio o Old Dragon, veio o 3DT. Li tudo isso daí, mutantes e malfeitores. Cara, eu não acredito que você joga RPG por causa de um meme, brother. Você vê, velho. Isso não faz sentido nenhum, cara. Faz, cara. Como é que pode? Cara, olha o Pita. Não, caraca, meu irmão, olha o prato do Pita, viado. Eu tô vendo. Rapaz, que porra é essa, maluco? Caraca, malandro. É isso aí, velho. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, brother. Porra, não. Meu amigo, velho. Não, deixa o cara chegar. Mano. Rapaz, você está de parabéns, meu amigo. Que é isso? O cara fez uma... Rapaz, tá até cansado de carregar o prato. Pô, né? Tá pesando. O cara fez uma torta. Tá com a minha pizza mesmo, é isso? Claro, meu irmão. Porra, o cara chega... O cara tá parecendo uma tartaruga ninja carregando a porra da pizza. Olha, engraçado, o Tartaruga Ninja tem muito a ver com o fato de eu ter começado a jogar RPG na vida. Ah, vai, mas o outro aqui do meu lado começou a jogar RPG por causa de um meme. Ah, não. É meme, não tinha meme, não existia meme. Pronto, né? Edson, repete aí primeiro. É que vocês começaram a jogar RPG muito tempo atrás, cara. É, hoje em dia. Aí, pô, puxou isso daí, jogou, aí passou um tempo. Vida adulta, faculdade, essas paradas tudo, cada um foi e tal. Deu aquela separada e veio a quinta edição, né? Pra aquecer os corações aí. E aí, tipo, aí eu joguei, mestrei, e daí foi ladeira abaixo, né? Joguei vários sistemas, mestrei. Qual foi o primeiro sistema que tu jogou que eu não tava aqui? Old Dragon? Não conhece, Pita? Old Dragon, ele é um sistema nacional aqui do Brasil. Que tenta resgatar a jogabilidade do Advanced Dungeons and Dragons utilizando o sistema do D20 System. Ele não tem aquelas maluquices do taco, nem nada. Então ele tem a jogabilidade de um Dungeons and Dragons 3.0, mas ele tem o veneno do Advanced Dungeons and Dragons. É bem interessante, um livrinho e gratuito, inclusive. É, muito bacana. É bem terrível mesmo o joguinho. A galera que jogou comigo sofreu mal bocado. O joguinho é sinistro, velho. É bem sinistro, bem sinistro. E bem direto, bem. Cara, assim, ó. Você quer relembrar como era o Advanced Dungeons & Dragons? Joga Old Dragon. E recomendo. E é interessante pra quem tá começando. É um livro fino. Que ele é bem cru. No, na parte, é fácil, e ele deixa muito, muito do que não tem no livro pro mestre e pro jogador. Se vira, meu irmão, a ideia é essa aqui, é só você ter o pontapé inicial e o resto, se vira você e seu mestre. É, isso é muito maneiro, né, porque assim, você como tá mestrando, isso acaba sendo uma verdade pra qualquer sistema que você esteja jogando, né, porque você não vai saber todas as regras. Você quando é mestre, você tem que ter um desprendimento pra, assim, você não sabe uma regra, tem uma situação acontecendo, você vai inventar alguma solução pra aquilo no meio do caminho, no on the fly, né? Você não vai, assim, não é maneiro você estar no meio de uma narração, ou no meio de uma situação que o seu player tá fazendo alguma coisa importante e você mandar parar pra abrir o livro e tentar entender como é que funciona uma regra. Tá. Então, assim, isso é uma característica interessante do jogo. Mas, assim, eu realmente nunca ouvi falar, e eu estou de parabéns no Brasil, que o jogo se chama Old Dragon, não podia ser o Velho Dragão, não, né? Cara, aí não sei, velho. Aí foi a decisão dos caras. Tá aí, não sei porquê. Talvez queriam atingir a galera, né? Que até aí o podcast podia ser chamado dando duplo, é double damage. Aí, ó. Estamos abertos às sugestões, inclusive. A Lazarel, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. A Lazarel! Olha aí. A Lazarel é o senpai. Cara, quem? A Lazarel é o Marcius Prime. Ah, já ouvi muito falar, rapaz. Muitos nomes, Eita! Inclusive, tem a alcunha do detentor do pegador de salada. Ah, putz! Nossa, mano! Aí quem quiser, vai cavucar aí o bigode. Não, ninguém quer. Eu vou dar um spoiler pra você. Ninguém quer saber essa história. Ninguém quer saber dessa história, mas tá lá. Cavuca lá no God Mode. Cavuca no God Mode Podcast, que de repente vocês podem encontrar, caso vocês queiram. Não cavuca, cara. Então, o mais importante é assim, cara. Quer dizer, então, que assim, isso foi. Vocês já falaram todos de vocês hoje? Não, eu tava no Ederson. Meu Deus. O Ederson tava falando do meme. Repete o meme aí, porque o Pita não pegou. Ah, ele deve saber. É que na época não era nem meme, não tinha assim. Era meme. Era tipo vídeo no YouTube, sei lá. Era meme. Enfim. O vídeo Não vi o vídeo lá, não sei se você já viu, do mexicano lá, que tem uma risadinha bem zoeira lá, contando tipo de uma história do bárbaro, faz um save de vontade e regaça a tarde toda. Então, ele viu isso daí, cara, ele que gosta de comédia pra caramba, ele falou, pô, velho, olha esse bagulho aqui. Eu falei, pô, da hora e tal. Aí ele procurou mais e me falou, não, tem essa parada, RPG de mesa, eu já tinha ouvido falar antes. E aí atiçou aquela fagulha, velho. Então vai, bora. Fui atrás, busquei, chamei uma galerinha disposta, tinha tempo livre, Uma galera de esporte. Isso é uma combinação cada vez mais difícil, né? Exatamente. Velho. Galerinha disposta com tempo livre. É isso que você precisa, cara. Galerinha disposta e com tempinho livre. Você tem isso, tá suave. E foi aí, velho. Catei, li 3DT ou de Dragon e tal. Aí eu falei, bom, eu falei, não, vou mestrar esse que eu acho que esse é mais sussa. Mas enfim, histórias aí, né? Ele tem uma curva de entrada muito boa, cara. Muito boa. Porque ele não assusta pelo tamanho, né? Deixa eu pegar ele, peraí. Ele é bem pequeno. Então se você se assusta com a grossura do livro, você não... com ele você não tem esse caô, né? É bem simplesinho. Tipo, as regras que precisa saber é bem pouquinho. É uma coisa simples. Então, tipo... É, pra começar isso é muito bom. Eu me fudi todo, porque eu comecei com GURPS. Nossa... Sim. Eu sou tarado por sistemas. Então. Aqui, Old Dragon. É isso aqui, ó, Pita. Nossa, ó, ilustra. Caverna Olha Dragon. Aí. O Caverna Dragon aí. Então, esse aqui é o Old Dragon. Ó, tamanho pequenininho, cara. Sim, é isso aqui. E GG. Mas é uma publicação atual. Então, tá completando 10 anos esse ano. Eu acho que eles refizeram, fizeram colorir, uma parte de coisa, né? Eles deram uma... Não, essa aqui é a versão que... A versão, Não, essa daí é antiga, eu conheço. Não, essa daqui é a versão mais recente do livro. É a versão aprimorada. Ah, isso. É, a primeira edição aprimorada. Coisa assim. Mas aqui 2017, já tem 3 anos, tá? Puta merda. Eu comprei essa parada quando lançou, malandro. Quando eles lançaram assim, eu... Ah, quero. Aí peguei. Lá ainda era a versão edição diferente, inclusive. Quando eu comecei, eu ainda tava, sei lá, no segundo grau, talvez. E eu lembro que foi assim. Uma coisa foi pulando da outra. Eu gostava de Tartarugas Ninja e um belo dia eu fui no fliperama e tinha um fliperama de Tartarugas Ninja. Eu fiquei com muita vontade de ter um videogame, só que não só não tinha meu dinheiro, como minha mãe era contra. Ela era daquele credo de que videogame queima a televisão e estraga a mente das crianças. Minha mãe acredita nisso até hoje, na tecnologia aí, LCD. E aí era uma merda. Assim, eu via uns jogos e tal, queria jogar e não tinha como. Aí um amigo meu, um belo dia, me falou assim, você já viu isso aqui? Aí ele me mostrou um livro-jogo. Isso aqui, e aí foi maneiro que a descrição dele foi tipo assim, isso é tipo um RPG de videogame. foi um looping, né? Aí eu, vou tentar. E aí eu gostei muito. E eu lembro de uma vez que ele falou assim, pô, vamos num evento de RPG que vai ter. Na verdade, acho que era um evento de quadrinhos. E aí eu fui com ele e ele comprou o GURPS. Nossa, cara. E aí a gente resolveu jogar. E aí, o que que acontece? O primeiro sistema que eu aprendi a jogar foi o GURPS. Só que o GURPS, ele sofreu daquela parada de, tipo, vamos juntar a galera pra jogar. E aí a gente passava a tarde inteira montando personagem, tirando dúvida, e aí dava a hora de ir embora. E nunca jogamos. Nunca aconteceu. Caraca, você nunca jogou. Nossa. Nunca jogamos. A gente nunca jogou. A gente só ficou montando personagem. Eu lembro que, assim, ele comprou um suplemento, meu amigo. Ele quer mestrar. Ele comprou um suplemento chamado GURPS Viagem no Tempo. Uma parada assim. Que era só com regras pra você fazer histórias sobre viagem no tempo. E que, sinceramente, eu tenho muita curiosidade de ver esse suplemento hoje, porque eu não faço ideia do que possa haver de regra pra tal, né? Pra viagem no tempo, né? Foda-se. Ele determina qual é o canon de viagem no tempo. Se é no futuro, se é no outro, tá ligado? No máximo é isso. E aí que tá. A gente ficou nessa de joga, não joga, e um amigo nosso, que já jogava, o irmão dele mestrava, falou, bora jogar Vampire. Eu tinha 14 anos. Bora jogar Vampire. E aí eu pensei, caralho, agora sim, né? Porque é uma parada adulta, cara. Galera, tipo, adultona, né? Aí o primeiro RPG que eu joguei de verdade foi Vampire the Masquerade. E eu joguei com Gangrel. Lembro até hoje. Vampiro Mascarado. Eu ia virar morcego, mas eu não virava. Caraca, velho. E foi isso, mano. Essa é a minha estradinha. Caraca, Vampiro Mascarado, então. Inclusive, já fui muito a live action. Não me orgulho. Olha aí. Não nada. Já foi no, em live action no cemitério e tal, não? Uh-uh. Ah. Cemitério nunca foi, não. Pô, você não participou de nenhum evento que foi parar no telejornal da Record? Não, não. Puts. Foi lá, tomou aquele sangue de boi lá, que a galera fala que era o Santo Graal. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, cara. Que ia todo mundo... Porra, ninguém tinha dinheiro. Aí ia todo mundo com a barriga vazia, chegava no lugar, a única coisa que tinha pra você consumir era sangue de boá. Bando de adolescente fudido, bêbado, vomitando. Uma situação deplorável. Fingindo que é vampiro. Fingindo que era vampiro, cara. Aqui. Eu prefiro esses vampiros aí do que o do Edward lá. Então, eu vou te falar que nessa época eu ainda tinha um pouco de bom senso. Então, eu, quando eu ia, eu metia uma camisa de banda e um boot, uma calça jeans e tá aí, vampiro. Mas tinha uma galera que fazia uma produção que era assustadora, cara. Era desesperadora. A galera, sobretudo, né, velho? Tem um amigo meu que ele botou um monte de pancake na cara pra ficar com a cara branca. E eu não sei se vocês lembram de Changeman, mas o apelido dele ficou Super Giluque. Caraca, meu irmão. Porque ele tava muito branco, mano. Tava muito maquiado, cara. Então, tava que tirar os bracinhos e as pernas e ficar... E se dissesse assim, o cara foi de carro. Não, ele pegou ônibus. Ave Maria. Isso onde? Cara, só pra... No Rio de Janeiro, amigo. Verão. Aquele panqueque derretendo na cara, igual um gótico, meu irmão. E eu lembro de um live action que eu fui que eu falei assim, chega. Essa foi a última vez que eu meti nessa merda. Isso serve pra nada. Que assim, tava uma modinha na época de uns revólveres, que era tipo uma réplica, que soltava umas bolinhas coloridas. Sim, vocês lembram? Sim. E aí, a galera... Todo mundo com uma porra dessas lá, né, no live action de Vampire. Aí tinha uns caras que tinham modificado, pintado de preto. Teve um cara que botou um chaveiro laser em cima, assim, sabe qual é? Deus. Pra fazer a mira laser. A mira laser. E cada um mostrando uma parada diferente, um próprio maluco que tem inventado. E a gente tava num lugar no Rio de Janeiro que, assim, é do lado do Campo dos Afonsos. Eu não sei se vocês sabem do que se trata. Campo dos Afonsos é tipo um lugar que você vai pra... É área militar. Não é estranho. Onde? Eu já ouvi falar. É área militar. É. Então, assim, só vive militar no lugar e só vive... Assim, a galera que mora lá, a galera que tá, sei lá, prestando serviço obrigatório, não sei dizer. E aí que tá, né? O nego olhou pela janela, viu um bando de maluco, adolescente, vestido de preto, maquiado. Armado. Carregando mais arma, pensou assim, é droga. É droga, certamente é droga. E aí no meio da festa, cara... Nego mostrando, olha esse revólver, olha isso. Aí, de repente, o cara pegou assim, pã, olha o distintivo. Aí eu olhei assim, porra, isso tá bem feito, hein? Aí eu olhei, o maluco que mostrou o distintivo, ele tinha um bigode que, assim, não nega o PM, sacou? Só PM tem um bigode bonito, vasto daquele. Aí eu pensei, ai, que merda. Aí você pensa, parou? Acabou? Não. Não acabou. Que os PM botaram a gente lá, revistaram, acharam um monte de arma. Mas tava achando que ia achar droga, mas não acharam porra nenhuma, porque um bando de... Um bando de careta, um bando de nerd lá, não tinha nem álcool direito na porra do lugar, quanto mais droga. Aí os meganha estavam começando a ficar, achar estranho, assim, né? Ficar tipo, pô, que porra é essa acontecendo? Não tem uma porra de um baseado nesse lugar. Aí o cara que tava organizando, ele era militar. E aí ele resolveu parar os PM pra explicar o que tava acontecendo. Nós estamos saindo violentamente da boca, é uma festa, nós estamos fingindo que nós somos vampiros, eu só ficava assim, caralho, atira, cara, pelo amor de Deus. E aí foi o dia que eu parei assim, cara, pô, eu não vou mais brincar disso não, isso aí eu já sou quase um adulto. Foi nesse dia que você aprendeu o senso do ridículo. Exatamente, na verdade eu tinha aprendido antes, nesse dia eu só sofri. Caraca, meu irmão. Que isso? Cara, eu nunca passei vergonha por conta de... Já passei vergonha por conta de... Não. Não, o RPG nunca me fez passar esse tipo de situação, não. Nunca jogou no Bob's? Não, cara, não. Não, é isso. Já jogou no Bob's. Pronto, depois a gente volta pra esse. Senhor B, meu querido, conte a sua história. Cara, foda que eu fui igual um carro engasgando pra começar a jogar RPG, tá ligado? Porque... O primeiro RPG que eu vi, ouvi falar sobre, foi 3D&T. Aí eu peguei, vou ver qual é, eu imprimi o livro, dei aquela encadernada suave, né, nela, né, pra jogar com os amigos. Eu comecei 3 meses e não joguei nenhuma vez. Depois disso, passou um tempo bom, considerável, assim, tipo uns 4, 5 anos, sem nada de RPG. Uhum. E aí um amigo da rua falou que tinha um RPG e tal, queria jogar o raio do 3DT. 3DT não, desculpa. 3.5. A gente fez a ficha, jogou uma sessão e eu achei uma merda porque tinha um player estrelinha pra cacete, que era tipo, eu sou um ogro com 5 de agilidade, 5 de força e meu carisma, apesar de ser menos 2, eu consigo falar com todo mundo na frente de todo mundo. Aí eu fiquei, porra, o cara é um super-herói, tá ligado? E todo o resto da galera era merda, tipo, era coadjuvante, sabe qual é? Aí eu falei, porra, se o jogo é assim, tá uma merda, eu não quero jogar essa porra, ninguém. Só um cara que joga, saca? É, tem isso, acontece às vezes. Aí, foda-se, nunca mais joguei, fiquei um maior tempo sem jogar, e aí veio o advento da internet, mentira. Aí, com uma galera que eu achei online, o pessoal começou a jogar, só que aí eu caí nas drogas pesadas, que foi o Mundo das Trevas, né? Então, o primeiro RPG de campanha longa que eu joguei foi 5 anos, foi Changeling. Caralho, tu já começou com Changeling? Parabéns. Comecei com Changeling, depois eu meti... Na verdade não, eu comecei com L5R, que é um pouco mais obscuro que Changeling. Depois eu fui pra Changeling no Mundo das Trevas. L5R é isso aqui, ó. Pera aí. Agora é minha vez de mostrar bagulho. Ave Maria, só os bagulho. Só os bagulho pesado. Ele é um sistema oriental, ele parece com... Ah, eu não tô com o livro aqui, eu tô com o escudo do mestre, serve? Olha aí, bonitão. Tipo, é o Legend of the Five Rings? É, exatamente, L5R. Legends of the Five Rings. Então, eu comecei com ele pra uma campanha grandona, e ele foi o primeiro que eu mestrei uma campanha grande também, saca? Que saiu da sessão 1, que eu quero dizer. Né? Okay, okay. Como eu falei, eu tentei mestrar 3.5, tentei mestrar 3DT, eu tentei mestrar... Teve outros sistemas que eu tentei mestrar, cara. Só que nada deu muito certo, sabe? Nada foi além da sessão zero. E aí eu mestrei o L5R por 3, 4 anos também. Depois de eu ter acabado a mesa de Changeling. Cara, esse Changeling, o Mundo das Trevas eu já ouvi falar, mas o Changeling eu não captei. Changeling é o Mundo das Trevas, só que você joga com fada. Ah, que diferentão. Olha aí. Diferentão pra cacete. Eu era um sátiro, que era a cara do Will Smith. Porra, cara. O Mundo das Trevas, ele começou com o Vampire, mas sim, ele expandiu bastante. Ele saiu logo depois o Lobisomem, aí tinha o Mago. Eu tinha o Mago. Foi um RPG que eu mestrei bastante. Eu gostava bastante desse. Engraçado que também tem vários momentos que eu joguei RPG. Por exemplo, eu joguei RPG uma vez com um cigano, amigo. Peraí. O seu personagem. Eu fiquei pensando, se o seu personagem era cigano. Peraí. O cara era cigano? Ou se o cara era cigano? Calma, rapidão. Você jogou com um personagem cigano? Eu joguei mago. Vamos lá. Eu joguei mago na Campus Party com um amigo meu chamado cigano. Ah, obrigado. Ele era cigano, tipo pirata? Com argola? Não, cara. Era o apelido dele. Ah, pô. Sabe por que eu não falo o nome dele? Estragou a piada. Por que eu não falo o nome dele? Porque eu não lembro o nome dele. Eu sei o apelido dele. Amigão. Tá ligado? Não, ele realmente é um amigo. Depois, quando eu fui pro Curitiba, eu morei no mesmo prédio que ele tava, tá ligado? Ele que me recomendou o apartamento, o cacete. Lá eu também joguei um pouco de Vampire, só que, cara, eu nunca consegui jogar na moral vampiro. Assim, sempre começo e fico, porra, tá chato pra caralho isso aqui. Aí eu paro de jogar. Acontece com uma frequência absurda. Isso, eu vou te falar que isso aconteceu com o Lobisomem comigo, que eu achava que eu gostava. Mas foi um mestre muito bom que eu tive que me acostumou mal. Não, eu tive um mestre muito bom. Muito bom. Que foi, inclusive, o mestre que me mostrou Dungeons and Dragons, que foi o Vingard. Aqui eu acho que... Marcelo Vingard. Eu acho que já ouvi falar desse cara. Ele trabalha com cosplay hoje em dia. Sim, marido marido de uma cosplayer super famosa no Brasil. Eu ouvi falar desse cara, sim. É o cara que fez a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco e tal. É esse cara? Eu não sei. Eu sei que ele recentemente comprou o cosplay funcional de Geralt de Rivia, da minha amiga Gisele. E ele tá fazendo cosplay eventualmente de Geralt também agora. Esse cara, inclusive, assim, ele o apelido de Vingard por conta de um personagem, assim, se eu não me engano, perto de Solania, no Dragonlance, tem uma cordilheira chamada Vingardia. O personagem dele é por causa disso. E aí ele tem esse mesmo personagem que ele adapta para todos os sistemas de RPG possíveis, sabe? Porra, irado. Que ele faz. E eu conheci ele na época de Vampire. A gente conhecia ele na época de live action, diga-se passagem. Que ele tinha um personagem que era toreador, se eu não me engano. E aí que tá. Ele mestrava muito. Eram iradas as campanhas dele. Eu lembro que nessa época eu me infiltrei no grupo, porque eu comecei a mestrar Mage. E aí, depois de um tempo, a gente passou a jogar Dungeons and Dragons. Mas ele fazia umas aventuras muito boas. Muito boas mesmo. Não era chato desse jeito, não. E a gente jogava o Werewolf, o Lobisomem, né, o Apocalipse, né? Que eu achava. Porque, assim, o Vampire é muito... Cara, é muito gótico triste, sabe qual é? Muito... Todo mundo meio... Eu sou o fodão fudido, sabe qual é? Aí tu fica meio... Pô, que saco. Já o Lobisomem, não. O Lobisomem já era mais divertido. Pelo menos ele era um pouco mais pra cima, né? E aí eu lembro que eu jogava com Fianna, que era aquela tribo de irlandeses. Beberrões. Não sei se vocês jogaram ou lembram. Eu tô ligado com a... Cara, eu tive experiência muito, muito ruim quando eu tava começando no RPG, com esse mesmo cara que trocou comigo, o Dungeons and Dragons. Talvez ele tinha passado pela fase do Dungeons and Dragons e tava loucaço no Vampiro Mascarado, sacou? E eu falo Vampiro Mascarado é de forma pejorativa mesmo, pra irritar os bebedores de sangue. Ninguém liga pra isso não, cara. Cara, na verdade, enfim... E aí, cara, nossa, mas foi uma experiência muito merda, cara. Muito, muito merda, que você tá olhando assim, cara, que porra que tá acontecendo aqui, viado? Hello, sabe my friend. Sabe o que é que você está? Stay a while and listen. Sentado numa roda, tentando jogar, e não está entendendo porras nenhuma do que está se passando. Hello, my friend. O que aconteceu? Stay a while and listen. Then W Plays e o Axel Carniel, muito obrigado pelo follow, sejam muito bem-vindos, meus queridos. E aí é isso, cara. Foi assim, isso me afastou muito. Hello, my friend. Isso me afastou muito do cenário de Vampiro Mascarado. E aí, quando eu vi, lobisomem é da mesma pegada, só que com lobisomem. Mago, cara, quando a galera vem falar de mago, que os magos tinham os poderes, que não sei o que, eu, porra, tô entendendo nada. E aí era a mesma pegada do vampiro. Ah, ok, beleza. Chega. Cara, isso é bizarro. Hello, my friend. O mago é o responsável por eu falar inglês hoje. Como não entendi, desculpa. Quando eu era novo, eu não tava me dando muito bem curso de inglês, não. Mas teve um momento de transição, que eu decidi que eu ia aprender a jogar Mage e não tinha versão em português. Só tinha versão em inglês e eu peguei na marra. E comecei a ler sem entender nada. Eu lembro que de um determinado ponto de eu mestrando. Sabe aquelas paradas de tem muito em filme? Tipo, tem aquele filme do Antônio Bandeiras, que acho que é o sétimo, o décimo primeiro, o Cavaleiro, uma parada assim, que ele tá fazendo um papel de árabe, sabe Deus por quê? Sim, sim, sim. Ele tá fazendo um árabe. Ele tá vendo os nórdicos conversando e aí de repente vão surgindo umas palavras e, sabe, no idioma dele, assim, no meio. Lembro. Eu lembro da sensação, assim, de abrir o livro e não entender porra nenhuma que tinha escrito nele. Só sabia ler as figuras mesmo, tipo Cidade de Deus. E de gradativamente entendendo as coisas, sabe, do texto e fazendo sentido. Isso é muito louco, porque se não fosse esse RPG, provavelmente eu... Não ia falar, não ia ter muito... Domínio do inglês. Domínio de inglês hoje em dia, não. Ah, cara, já indo pra negócio de inglês, eu fui pra inglês por conta de World of Warcraft, cara. Na época que ele ainda era inglês, e depois Final Fantasy, cara. Final Fantasy depois. E depois de velho, tá? Isso aqui eu não tô falando, assim, não, World of Warcraft é o quê? 2004? E eu fui começar a jogar Final Fantasy pra valer mesmo em 2009, tipo, 10 anos atrás que eu comecei a me interessar por me aprofundar um pouco no idioma. E ainda sou muito preguiçoso, o Pita tá aí, mó defensor do Dungeons and Dragons em inglês. Tem um motivo pra isso, eu posso... Vamos falar. E aí, não, vou. Comprei os livros em português pra fomentar o mercado nacional. Mas Pitas tem as suas ressalvas. Então, não, nada demais, não. É só porque, assim, é um material que ele é muito antigo. Ele é uma adaptação já de um conteúdo que existe desde, o quê, 78? Então, assim, eu acho que nenhuma editora nacional conseguiu gerar um padrão. Então é muito triste você pegar, por exemplo, uma magia que tem o mesmo nome desde, sei lá, 70 e bolinha, e cada hora, em cada edição é um nome diferente. Cada edição tem um nome diferente em português, sabe? Pois é, pra mim, os mísseis mágicos herdaram dos místicos desde os primórdios. Tá, místicos. Por exemplo, eu lembro que quando eu comprei a quinta edição, eu resolvi comprar a versão em português. Aí eu decidi investir no original uma hora que eu peguei assim... Onde está Scrying aqui? Scrying é uma magia super famosa. É uma magia que existe, mais uma vez, desde sempre. E aí eu fiquei catando, porque isso é uma crítica leve ao quinta edição... Eu não sei porque que eles não botaram um índice de alfabético nas magias, sabe? É muito chato, cara, você ter que pegar e ficar folheando pra tentar achar a porra da magia que tá em ordem alfabética. E aí, eu depois de ficar 15 minutos tentando, eu falei, cara, eu tô caindo naquele mesmo problema das outras edições, eu vou pegar o original, porque é mais fácil, sabe? Você tratar algumas coisas que são tão... Infelizmente, tem umas coisas que é mais fácil você ser entendido falando o nome original do que falando a tradução, sabe? Eu tenho isso com o próprio World of Warcraft também, que até hoje, nome de cidade, personagem, vem automático na cabeça o nome em inglês, que eu passei, sei lá, 5 anos da minha vida jogando a parada do jogo em inglês, e aí do nada vem a versão em português. E tá excelente, tá ótima, tem, claro, suas ressalvas, mas foi um trabalho muito bem feito pela Blizzard aqui no Brasil. Mas que a galera que já tem o costume de ter jogado 5, 10 anos da porra do jogo em inglês, estranha quando se depara com ele em português, sacou? Sim, sim. E nomes próprios também. Você pega, por exemplo, Waterdeep. Tem uma galera que insiste em chamar de Águas Profundas. Uhum. Eu acho caído, assim. Portão de Balduro, pra mim, é um... Não, Nunca Inverno, porra. Nunca Inverno é legal, cara. Nunca Inverno. Sei lá, ainda mais numa parada que tem jogo. Everwinter. É. Eu nunca entendi. Não, eu também acho estranho. Nunca Inverno, uma porra na cidade que fica no norte, que é sempre inverno na cidade, mas... mas tudo bem. Enfim. Com relação à questão do Dungeons and Dragons em particular, não sei se... Na época, talvez estava fora, mas na época eu tava meio que acompanhando... O Dungeons and Dragons, ele demorou pra ganhar a versão em PTBR. Na verdade, não sei se vocês lembram, na época do lançamento do Dungeons and Dragons 5.0, a Wizard of the Coast falou que não ia autorizar nenhuma localização do sistema no mundo inteiro. Porque seria um sistema vivo, onde estaria sempre atualizando com artigos na revista, com artigos no site deles e tal, e que isso atrasaria e prejudicaria a experiência dos jogadores pelo mundo. Aí eles decidiram que não iriam autorizar as traduções do sistema, do Dungeons & Dragons, e por muito tempo você não teve Dungeons & Dragons em outro idioma, o 5.0, tá? Em outro idioma, a não ser o inglês. E aí eu fui pego de surpresa no ano passado, quando anunciaram a versão em inglês, como assim, ou em português, é? Ué, como assim vai sair em português? E aí eu fui atrás e parece que foi saindo junto. Saiu em inglês, saiu em francês, saiu japonês e por aí vai. Aí parece que, não sei se é o ciclo do Dungeons & Dragons 5.0 que já tá acabando, eles já estão pensando já em, de repente, mudar o sistema e eles já estão meio que abrindo, beleza, agora que já tem muito conteúdo, tá, vamos abrir logo as porteiras, e daqui a 2 anos, ou um ano, a gente lança os 6 e volta tudo de novo. Não sei, tô também... Eu espero que não seja o ciclo deles acabando, não. Eu não acho que seja, não. Deixa eu falar uma parada, uma curiosidadezinha que rolou comigo com relação ao Dungeons & Dragons foi o seguinte, né, porque assim, como eu falei, eu não tive experiência anterior de pegar Mundo das Trevas e o Lenda de Cinco Anéis. com D&D de verdade, assim. Eu joguei pouquíssimas coisas, então eu não sabia. Porém, eu sabia de como ele funcionava, e por conta de eu ter lido o livro do 3.5 e ter jogado algumas mesas pequenas, assim, na verdade, teve uma mesa online que eu joguei lá, que todo mundo jogou de vilão, que foi maneira e tal na época, mas deixa isso aí pra lá, porque é muito processo envolvido. O ponto é que eu defendi o D&D numa mesa onde todo mundo só jogou Mundo das Trevas, tá ligado? Aí fudeu. E aí, maluco, foi, olha... O Mundo das Trevas, pra, contextualizando, é o sistema do Vampiro Mascarado. Tem, no, é esse que é o sistema do Vampiro Mascarado medieval, não? É. O Mundo das Trevas é o geral. É, foda-se. Vampiros, homens, fadas, entendi. E eu sempre fui o cara que defendeu o D&D, porque o que acontece? Muita gente, e eu atelo isso facilmente aí, usando os 90, fácil. Muita gente ainda acha, ou achava e ainda acha, se duvidar, que o D&D é muito jogo de tabuleiro. Sabe qual é? Ele tem esse caráter, assim. Então. Com certeza tem, Pita. Mas ele não é só isso, entende? Não é mesmo. O cara que joga o vampiro, ele acha que o D&D é só isso. Não, mas isso aí... É aquela parada. Se tu bota um grupo de pessoas numa sala e divide eles em roupas verdes e vermelhas, em 10 minutos essas pessoas estão separadas e sem motivo nenhum. Só porque metade está vestida de vermelho e outra metade está vestida de verde, vão começar a tretar. Entendeu? Sim. Então, mas é que tá... Nessa galera que tava jogando Mundo das Trevas há muito tempo, eu fui o cara que falava, não, cara, D&D não é bem assim e tal. Só que eu não tinha muita base pra defender o D&D... tipo, falar que não era só um jogo de tabuleiro, saca? Uhum. E aí eu comecei a ver lá podcasts de RPG, eu comecei a ver o Critical Role, comecei a ver outros streams de RPG, de D&D 5.0, e eu falei, mano, o que o jogo vai ser depende do que o mestre e a galera quer jogar, tá ligado? Independente do sistema. Independente do sistema. Jogar um jogo de lobisomem, onde vai ser todo dia a gente acorda, caça os inimigos e volta pra casa lamber as feridas. É isso. É um jogo de tabuleiro, sabe qual é? Mas assim, é porque depende muito, cara. Fala, Peter. Porque você me lembrou do negócio que não vai ter nenhum contexto de novo em nenhum momento da minha vida. O Marcelo Svingard, ele mestrou uma vez uma aventura de Werewolf pra gente, que o objetivo era a gente caçar os motoristas de Caxias Pau-Ferro, do Rio de Janeiro. Porque todos eles eram da UIRM. E aí a gente teve que ir caçando os caras. Era um pior do que o outro, tudo Fomori. Era tenso, mano. Era tenso. Meu Deus do céu. Agora sim, o que o senhor B falou, mas assim, também depende muito do que o sistema oferece, cara. Porque alguém aqui teve experiência com 4.0? O do D&D? Sim. Não. Cara, o 4.0 era a tentativa... Do Dungeons & Dragons de se tornar um MMORPG. Exato. Então você tinha... E basicamente era um jogo de era um jogo de tabuleiro, de videogame, de papel. Tipo, todos os personagens, você tinha um baralhinho de cartas, que esse baralho era os poderes, você ativava os... Por exemplo, você tinha um guerreiro. O guerreiro não tem as ações básicas de guerreiro, de atacar... Não, você tinha o movimento de ataque normal, aí você tinha um ataque poderoso... Aí você tinha o ataque que era uma vez por combate, um ataque que era uma vez por dia. Botão A, botão B, botão C. Perfeitamente, era um videogame. O 4.0, ele era uma porra de um videogame, sabe? E isso afastou muito. E foi bem num período, eu considero o período negro do RPG, que teve ali depois de 2003, 2004, quando realmente a galera foi para as lan houses utilizar a internet para jogar videogame, a galera esqueceu que RPG existia. Você sabe que, assim, o lugar onde eu jogava RPG no Rio de Janeiro, o Master's Prime tá aí. Detalhe, eu conheci Master's Prime lá, que era um centro comercial, chamava Unicenter, em Jacarepaguá. E aí, lá tinha uma gibiteria chamada Metrópolis Quadrinhos. Que foi um lugar onde eu passei a maior parte da minha adolescência. Conhecia os donos, comprava o gibi, comprava VHS com desenho animado pirateado, rolava, e jogava RPG. E aí, como era um lugar assim amigável, né, pra nerdalhada, começou a ter muita gente jogando RPG aos sábados nesse lugar, nesse shopping. Cara. Era uma coisa que, assim, as próprias lojas em volta meio que incentivavam, porque, tipo, tinha umas lojas daquelas que vendiam salgado, refrigerante, sabe? Tinha... E eu lembro da transição disso que você tá falando perfeita, porque eu lembro quando abri uma lan house, eu vi aos poucos as pessoas que jogavam RPG indo todas migrando e indo na lan house. E a lan house, ela tinha uma mágica que eu acho que era mais do que o Counter-Strike. Ela tinha aquela parada de, tipo, ser um lugar que era relativamente seguro, porque se você quisesse fazer uma... Corujão. Virar a noite, fazer um corujão... É, tu entrava no lugar, eles trancavam a porta, tu só saía de lá depois que tivesse amanhecido e os pais liberavam, entendeu? Sim. Eu não sei porque eu pensava que isso era seguro, né, cara? Mas tudo bem. É, pois é, né? Meu irmão, já vi cada. Já vi cada briga rolar dentro de lan house, meu pois amigo. É, cada pancadaria absurda. Cara, já vi uma briga de bom dia. Os caras falam, um vira pro outro, bom dia, pá, pá, pá, trocar porrada, meu irmão. Sem sacanagem nenhuma, meu amigo. Fudiu, caralho, nenhuma. Porrada de bom dia. Meu irmão, os caras. Eu nunca fiz um corujão na vida. Eu nunca curti muito o Counter-Strike. Nem eu, mas eu participava, meus amigos estavam lá. Eu lembro que uma vez eu fui pra lá pra jogar Warcraft 3. É nóis, é o que eu fazia também. A galera, o pau quebrando no Counter-Strike, eu lá no Warcraftzinho, Ragnarok, essas paradas, sacou? Caraca, a polícia chegou aí. Hã? Ah, deixa eu só puxar aqui uns recados. O DMW Plays colocou o Dungeons & Dragons 5 na sua conta, viu, Pita? Diz que ele comprou o kit básico do 5.0 por sua causa. Cara, e eu tenho orgulho disso, que bom. E se você tiver dúvidas, cara, se você quiser perguntar coisa, falar sobre, aqui é o lugar, maluco. É. Manda mensagem que a gente vai conversar a respeito. Vamos lendo aqui tudo. O Rodrigo TMS falou que jogou muito o 4.0, parabéns. Cara, o 4.0 tinha uma... Não. Beleza, ó, o 4.0, ele tinha todo o problema de ser um MMORPG de papel, mas os suplementos do 4.0 eram excelentes e saíram muitas coisas bacanas aqui no Brasil. Cara, foram 3 livros de jogador, os 3 saíram aqui no Brasil. O livro do mestre, 200 livros do monstro, Cara, saiu um livro de campanha de Neverwinter, com o nome Neverwinter, Pita, olha só você. Sim. Com o nome Neverwinter, cara, belíssimo, nossa, eu tive esse livro, foi o último livro de... E tem uma coisa da quarta edição que vale dizer que, assim, eu odeio o sistema, mas a quarta edição, ela fez umas coisas muito boas pro universo, pro storytelling, pro ele... Foi essa versão que... Ela organizou o lore, né? Exato. Porque o 3.5 é uma zona, todo mundo que jogou 3.5 sabe que o 3.5 é uma zona em todos os quesitos. O sistema é uma zona. E assim, é tipo quadrinho, né? Zona. A galera inventou a Spell Plague pra fazer um reboot na parada. É, a loucura do cacete. E assim, o cara falou que jogou muito 4.0. Cara, você pra mim é tipo um guerreiro um soldado de guerra, tá ligado? Eu agradeço o seu sacrifício pra gente ter um 5.0 aqui. Puta merda, velho. Caraca, velho. Deixa eu ver o Alazahel, vulgo Marcius Prime, tá falando aí. Ele falou, uma excelente versão do Dungeons & Dragons. Eu acredito que ele esteja falando do 4.0 e eu acredito que ele esteja também de sacanagem. Mas tudo bem. Eu acho estranho o Marcius Prime tá falando bem do 4.0, não acho impossível, mas eu acho que isso vai ter uma explicação disso. Vai, vamos aguardar. E ele falou aqui... O 4.0 é interessante no sentido do que eles fizeram com o lore do Dungeons & Dragons. E ele tá falando aqui que ele formou muito mestre. Olha aí, o cara formou muito mestre lá no Metrópolis. Sim, sim. Eu fui um. Olha aí, por isso legal. Que ele é o senpai. Ah, por isso que ele é o senpai. Entendi. Não, na verdade, esse é o meu motivo de chamar ele de senpai. É o Kiko. O Marcius Prime mestra uma aventura pra gente. Assim, ela tá num hiato agora, mas ela mestra uma aventura. Ele mestra uma aventura de quinta edição pra gente. O meu personagem favorito de Dungeons & Dragons eu uso nessa aventura. E ela é bem maluca ao ponto de que a última vez que a gente jogou, eu tava numa festa fantasiado de burro. E foi bem maneiro isso acontecer. Eu lembro, eu vou lembrar pra sempre dessa porra. Então, Caraca. Pra chegar nesse nível de pra os caras tá numa festa fantasiado de burro. Exatamente. É de lascar, meu irmão. Pô, eu ia puxar uma parada aqui, só que esqueci, mano. Cara, uma coisa que eu queria dizer rapidamente, cara, é que assim, se falando que, por exemplo, o 4.0 ele foi um grande MMO RPG de tentativa, né? Papel, né? É. Só que, cara, eu ainda suporto o mesmo argumento que eu tava falando antes, que se o mestre for bom, velho. Exato, exato. Você consegue jogar, na moralzinho, um jogo de interpretação pesado no 4.0. Mesmo que a jogabilidade dele seja horrível, seja o um negócio de apertar 1, 2, 3, 4, 5 pra você usar o seu combo, tá ligado? Independente, cara. Eu acho que, tipo, por exemplo, eu tive muitas... Foi o que eu falei, né? A primeira mesa de lobisomem que eu joguei, ela foi muito boa. Foi um amigo meu que mestrou, um amigo meu chamado DVD, que... Muito tempo eu não falo com ele, mas de vez em quando eu troco um WhatsApp com ele e tal. Mas eu, a primeira mesa de lobisomem que eu joguei, eu falei, caraca, lobisomem é o melhor cenário que tem. Porra, lobisomem, é isso aí, garu, é nóis. E eu achava do caralho pra cacete. Cara, fui jogar recentemente, eu achei uma merda. E eu acho foi porque o cara que mestrou pra mim, ele era muito foda. Ele conseguiu contar uma história. Tipo, e a gente não continuou muito tempo, não. A gente jogou tipo umas 5 sessões, 6. Só que ele deu um plot hook pra galera, que a galera ficou na ponta do pé o tempo todo, velho. E eu achei sensacional. Eu acho que, tipo assim, independente, tipo, ah, se você tá tendo uma experiência ruim no cenário que você tá jogando, no D&D e tal, eu acho que você tem que tentar, que seja, vampiro. Tentar jogar contra o mestre, tentar outra parada, tentar outro grupo, de repente, tá ligado? Nem, de repente, nem culpa do mestre, de repente o grupo que você tá não bate com a jogabilidade que você quer, tá ligado? Sim, sim. E cara, isso, eu acho isso muito maneiro. Por isso que, né, vou ser clichê aqui pra cacete de um momento. Por isso que eu acho que RPG, cara, dá pra qualquer um jogar RPG, velho. Porque eu tenho a galera, eu tenho um amigo que, tipo, eu jogo RPG e eu detesto combate. Sim, e tem uma galera que detesta interpretação e gosta justamente da parte mecânica, né? Sim, sim, sim. Eu tenho essa galera do mesmo grupo, inclusive, tá? Sim, eu também. É muito engraçado. Não, é isso. É o que eu sempre, quando a gente joga, por exemplo, eu já conheço o Sr. B e eu sei que ele prefere a parte narrativa do que a parte da porradaria, sabe? Mas, por exemplo, a gente de vez em quando joga com a galera que tá começando... Tá pegando jeito ainda. Então, pra essas pessoas que não conseguem entender que é um jogo de fase de conta e que você precisa entrar num personagem e pensar como ele e tal, às vezes você exigir muito dessa parte pra ele não seja tão divertido. E ele vai se divertir mais, inicialmente, na hora de rolar o dadinho, de mexer o bonequinho e tal. Então, aí vem também, agora, mais recentemente, por conta de estar fazendo sempre streaming, tentar balancear, assim, pelo menos a minha forma de construção de mestragem, de aventura, os três fundamentos de uma aventura, que é a parte narrativa, a parte exploratória e a parte da porradaria. Então, eu sempre tento, toda vez que eu me reúno pra jogatina, trazer um pouco dos três, para que quem gosta da interpretação se divirta na interpretação, quem gosta de explorar e descobrir os segredos do mundo tenha a oportunidade de fazer isso, e quem gosta da porradaria federal também consiga, só que eu tento equilibrar os três e ninguém fica 100% satisfeito, ninguém também vai ficar insatisfeito. Que, assim, se você consegue... Quer ver? Eu tô mestrando, pode ser que tenha alguém aqui assistindo que não saiba, mas eu tô mestrando justamente pro grupo, né, do Paulo, o Waterdeep Dragon Heist, que é uma aventura pronta, né, do D&D. E ela tem um problema na minha ao meu ver, que é assim, vocês ainda estão no primeiro capítulo dela e o capítulo dela é bem equilibrado. Mas o próximo capítulo, ele é basicamente ele é livre, tipo free roaming, assim, sabe? Só que ele não tem muita porrada. Ele é muito investigação, muito papo furado. Então, um jogador que ele gosta de... Por exemplo, um cara que fez um feiticeiro, que é um damage dealer do cacete, que os poderes dele estão todos voltados pra causar dano, pra atacar magia de fogo, pra fazer... Ele vai ser um cara normal. Então eu acho que, assim, isso diz muito sobre o que o Paulo tá falando, né? Que é que tem um equilíbrio, sabe? Você precisa, você, a não ser que você tenha um grupo que é muito igual, todo mundo só gosta de uma coisa, você precisa dar um jeito de fazer esse equilíbrio funcionar, sabe? Porque mesmo quem não gosta da parte mecânica, eventualmente vai se divertir com uma coisa ou outra, sabe? É até bom, eu acho que é até bom pra manter a coisa, sabe, tipo, num ritmo. Mas... Então, tipo assim, o Paulo falou agora, porque, tipo, eu não gosto, eu gosto mais da parte interpretativa, certo? Uhum. Eu acho que pra mim, na minha humilde opinião, é a parte que o RPG mais brilha, na minha opinião, sabe qual é? Uhum. Porque quando você tem uma cena, nem que seja, cara, pode ser durante o combate, pode ser fora do combate, pode ser um a um personagem, pode ser um a um personagem e NPC, ou tipo, mestre, né? Uma cena que você acha intensa. Cara, eu já tive cena em RPG que o player chorou, tá ligado? E isso pra mim é sensacional, tá ligado? Isso pra mim é o ápice do jogo. Porque o cara tá interpretando tanto que as emoções dele estão transparecendo no personagem. Isso pode ser no combate. Tipo assim, ah, aquele cara que matou minha família, estou me vingando depois de 15 níveis upados. E o cara fica espalha, você nunca vai levar nada mais essa terra. Cara, isso é uma cena absurda. Cara, entendeu? Mas é isso que eu acho, entendeu? Todas as outras partes do jogo, rolar dado, o sistema, o posicionamento, eu gosto, eu jogo, sabe? Eu gosto de jogar RPG. Só que, cara, quando tem um grupo onde todo mundo tá pensando como o personagem, não como o jogador que tá jogando com aquele personagem, eu acho fenomenal, tá ligado? Pois é. Esse lance que você falou... esse lance que você falou do cara tá, o cara tá investido, né? Você tem que conseguir fazer os jogadores estarem investidos. A experiência que eu tenho duas experiências de RPG que foram muito boas. Uma foi recentemente, o grupo, né, que eu comecei a mestrar o Waterdeep Dragon Heist, terminou a aventura, e foi a primeira vez na minha vida. Claro, conseguiu terminar, cara, que legal. Sim, e foi incrível. Vai ter mais uma, cara. Pode botar na... Não, mas aí é que tá, e esse grupo, ele tá agora, tipo, no endgame. Assim, teoricamente, ainda tem muita coisa pra fazer em Waterdeep, ainda tá rolando, mas a história, a main quest, ela finalizou. E uma outra aventura que foi aqui em Brasília mesmo, foi com um grupo do meu primo, e eu percebi o quanto a galera tava investida. Por que que acontece? Eles tomaram uma decisão errada no meio da história. Quer dizer, não foi errado, mas eles tomaram uma decisão que, assim, eles conseguiram invadir o lar de um dragão branco. Eles mataram a fêmea que tava lá, mas o dragão branco mesmo, anciente, ficou pra trás. Ele não tava no covil na hora que eles fizeram a parada toda. E um dragão consegue dizer onde o tesouro dele tá. E eles foram de barco. Então não tinha como perdoar eles. No meio da viagem de barco deles, eles foram atacados por um dragão anciente de branco. E, cara, morreu um player, os outros ficaram à deriva. Só que começou a rolar assim, a aventura terminou, a campanha terminou. Numa hora em que, assim, ficou um cliffhanger. No dia seguinte eram eles na praia, meio que levantando depois do naufrágio. E, cara, eu percebi que, assim, não dava pra ter deixado isso por menos. Só que eu não queria também simplesmente matar outro player a troco de nada. E tinha um NPC. Cara, eu percebi que a coisa tava indo bem por causa disso. Quando eles foram acordando um ao outro, e aí... na verdade tinham dois NPCs. Um novo, que, assim, ia ser o mais fácil de matar, porque ninguém tinha muito apego a ele. E tinha um outro que tava com um grupo desde o primeiro, do dia 1. E aí, e é um halfling. E aí, cara, um dos personagens foi tentar levantar ele. E aí eu narrei que tava morto. E o cara não conseguia falar. Eu falei pra ele só. E o cara não conseguia dizer pro resto do grupo, sacou? Tipo, a voz embargou. Caraca. E o cara não tava conseguindo dizer, sabe? Que o bicho tava... E assim, o grupo não... Eles entraram numa... Assim, o decorrer disso é uma coisa que vai demorar muito pra contar, mas foi muito foda. Foi uma das experiências mais maneiras de RPG que eu tive. Exatamente. Por isso que eu falo que sempre vale a pena você instigar o grupo a interpretar. Eu não acho que você tem que forçar. Forçar não é legal, porque você vai fazer exatamente o cara não querer interpretar nunca mais, saca? Mas, cara, quando você vê o cara tá jogando e tá com coração no jogo, véio, é muito maneiro. É muito maneiro pra todo mundo, saca? Isso aí, eu concordo. Isso é verdade, pô. Isso é verdade. Isso daí é essencial. Se o cara gosta de combate, pô, fala assim, pô, Escreve aí como você matou esse cara aí. Exato. Faz aquela descrição, um pedaço aí. Dá essa jogada aí que pouco a pouco a galera vai soltando. Eu faço bastante isso daí com a galera. Eu comecei a mestrar, era todo mundo zero ali, como eu comecei, então, tipo, foi bem assim pra galera soltar. E, meu, uma coisa que a gente descobriu jogando RPG, um colega meu, foi na campanha mais antiga que eu tô pra finalizar ela, ele descobriu, cara, que ele tem claustrofobia jogando comigo, velho. Eu tava descrevendo pra ele, velho, uma cena de gruta. E eu descrevi tanto, ele disse que tava em casa, no escuro, tipo, com head, assim, só o notebook. Cara, ele disse que começou a sentir mal, velho. Começou a sentir mal, e o cara descobriu que ele tem claustrofobia, velho. Isso, mano, ele depois muito... daquele momento, ele entendeu porque ele passava mal, tipo, em lugar muito fechado. Véio. Caralho, mano. Você entende, velho. É foda, velho. Caraca. Não é irado o cara ter claustrofobia, não. Isso eu acho tenso. Eu acho que é onde o RPG brilha, sabe? Qual é ele descobriu de um jeito maneiro. Transcender, sabe? O cérebro humano é uma parada inacreditável, sabe? Você consegue... sabe? Se desapegar, se descolar da realidade e vivenciar um negócio de um jeito muito, muito intenso. Tanto no sentido de se emocionar, como no sentido de você se sentir mal com alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é que é do caralho quando funciona, sabe? Realmente... Eu sou defensor... Não tem nenhum outro jeito de você se divertir que tenha esse tipo de... É difícil, cara. É difícil. Não, se tem alguma coisa ali no videogame e tal, que você tá envolvido de certa forma, que o pessoal fala, cinema você não tá interpretando como você está no videogame. E, cara, o RPG, ele vai além do que o videogame te proporciona, porque ainda no videogame você está sobre um roteiro que foi preparado, está preparado... Sobre a limitação das mecânicas. Das mecânicas e do que foi preparado. Por mais que você... Caraca, olha só o que eu consegui fazer, mas aquilo ali estava preparado para que você conseguisse fazer aquilo. No RPG... Você, não você, pessoa, mas você, como um guiador, a pessoa que dá vida a um outro personagem, você sim tem o poder de fazer o que você quiser fazer com esse personagem. E você está vivendo aquilo junto com aquele personagem, e nada está escrito do que pode vir a acontecer com esse personagem. Entendeu? Então essa é a grande diferença e a grande magia do RPG. Posso puxar de volta pra pauta? Não, rápido, deixa eu só fechar aqui, né? Cada um tá falando dessas partes aqui do que se encaixa. Uma parte que eu gosto de defender, apesar de eu ter falado aqui de gostar de equilibrar os momentos de interpretação, os momentos de exploração e de combate, mas eu pego tudo isso e rasgo em prol de cenas. Em prol de uma cena, cara. Eu tive experiências recentes muito boas com todos vocês, inclusive, e é de pegar o livro de regras, qualquer coisa, rasgar e jogar pra trás, sabe? Inclusive, os dois momentos que eu puxo assim, instantâneo na cabeça, e foi com todos vocês que estavam participando, Star Wars, cara. Primeiro com Pita. A gente tava mestrando uma aventura lá de Star Wars. Tava mestrando uma aventura de Star Wars. Pita tava jogando. É o que você falou, alguma coisa? Você quer o quê, velho? Nada não. Olha aí, que arrombadinho. E aí, cara, o Pita, ele tava fazendo um personagem no meio do caminho. Putz, eu queria pegar alguns níveis de Jedi. Isso assim, pô, mega porra, cara. Eu queria no futuro... Mecânico, né? Eu acho que ele era um mecânico e, porra, não, no futuro eu queria pegar uns níveis de Jedi. Eu, beleza. Mas ele falou assim, tipo, futuro, nível 5, alguma parada assim, a gente tava jogando nível 1. Sim, e, cara, aconteceu o momento de uma cena onde a Jedi do grupo deixou a Sabre de Luz cair, e aí o Pita, quero pegar essa Sabre de Luz pra poder tentar resolver o B.O. no meio do combate. E aí assim, volta, caraca, ele já falou que queria ser Jedi. Vamos fazer o seguinte, baixa tudo, levanta a música do Luke, e Pita, você estica o braço... E alguma coisa diz que você vai conseguir pegar e o sabre voa pra sua mão. Meu amigo, eu me arrepiei todo Na hora que veio essa cena, cara, quando eu fui ver os comentários da galera que viu a cena, caralho, velho, que cena foda, porra, que é uma cena incrível. Dentro do mesmo Star Wars, já com o Sr. B e o Ed, aquela cena da negociação, porra, que os caras estavam, a nave caindo, e caindo, entrando no, num planeta, os caras tentando resgatar um outro cara que tinha um segredo relacionado a alguma coisa do Império, pá, não sei o quê, o cara de refém, metade do grupo segurando um monte de Stormtrooper que tava chegando, e o outro cara tentando negociar a libertação do refém. Cara, eu peguei o livro do jogador, foda-se, bora lá, meu irmão. E aí, pá, pá, pá, quando a gente não conseguia resolver no papo, jogava dado pra ver o que é que dava, todo mundo começou a suar de desespero. Acabou passando mal, né? Mas, velho, todo mundo, foi o Ederson, o Sr. B e Leane. Cara, a gente suando. E caraca, a nave vai cair, essa porra vai explodir, vocês vão morrer e tal. Resultado, o Ederson morreu, pra variar. Mas, cara, foi uma cena inacreditável. A gente terminou tenso, sabe? De caraca, velho, tá tenso pra dormir depois, foi complicado. E foi um shot, né? Foram 6 horas de aventura. E foi incrível. Então, assim, aí nessas horas que, pô, foda-se se é combate, se é narração, se tem regra. Cara, vamos fazer essa cena aqui, cara. E vamos fazer ela a mais épica possível, sacou? Eu acho que o D&D Quinta Edição tem uma regra que eu acho que serve pra qualquer RPG. Qualquer RPG tu consegue aplicar isso. Que eu acho muito foda. Que é não só você valorizar quando o teu player tem uma ideia boa ou quando ele gera uma cena maneira, que é o lance dos pontos de inspiração, né? Cara, eu acho isso muito foda, cara. Muito foda. Porque você, não só você fazer, às vezes só fazer a cena do jogador não é o suficiente, sabe? Você precisa dar algum prêmio pra ele, sacou? Tipo, e é uma parada muito imediata, né? Você dá, assim, tipo, é muito bom, assim, tanto pro mestre quanto pro jogador. Assim, você falar, cara, pode botar um ponto de inspiração aí no teu personagem. E aí, eventualmente, quando ele tentar fazer alguma coisa, aquilo tá lá. E eu uso isso até de um jeito, assim, que não é o jeito que é indicado, né, pelo livro. Que é, às vezes, o cara tem uma ideia foda, mas eu olho as probabilidades dele e eu digo assim... Ele não vai conseguir, mas essa ideia foi muito boa. E aí eu dou um ponto de inspiração pro cara pra aumentar as chances do cara conseguir fazer a parada, sabe? Assim, eu acho isso do cacete. Eu não sei exatamente se isso foi já tirado de algum outro sistema. Já tinha. Foi de vários sistemas. Ele veio como os pontos de ação que em vários sistemas, acho que os sistemas pós 3.5 vieram. Eu acho que inclusive do Star Wars Saga já tem isso, Pita. Eram os pontos de ação. Já tinha. Não lembro. Que é o ponto de ação. Você apresenteia os jogadores. A regra padrão é... No começo é um ponto pro jogador, não é um ponto do personagem. No começo de cada sessão, cada jogador vai ter um ponto de ação. E o mestre vai ter a possibilidade de roubar na regra. Pra poder conduzir uma cena, não matar um chefão, coisa do tipo. Ah, isso tem no... uma parada que tem no Age of Empire, que são aqueles pontos de destino. Age of Empire? O Savage Worlds também tem isso, tem um monte de outros. E aí, a depender de como o jogador vai... Ah, no Age of Empire. Cara, eu ouvi Age of Empires. Caralho, que porra, mudou de jogo. E aí, a depender das ações, no caso, eu não lembro se era o Pathfinder, se era alguma versão do... Se o personagem fizer atos heróicos, ele ganha um ponto a mais de não sei o quê. Ou se o jogador der uma ideia, você adiciona mais um ponto de ação. E ele converte esse ponto de ação em uma ação padrão extra dentro do turno dele, sacou? Eu acho que o do Edge of Empire ainda é maneira, porque ela cria uma questão de equilíbrio entre, assim, vamos supor que você seja o mestre, você é o antagonista, né, de certa forma. E aí se é um grupo do lado bom da força, e você começa a fazer essas tretas, você começa a dar pontos pra eles, né? E aí isso gera um equilíbrio na força entre o lado negro e o lado claro, né? Eu acho uma ideia muito boa. Embora eu não goste muito do Age of Empire, não. Eu acho um sistema meio, sei lá, complicado demais. Ele sai de uma premissa que é ser simples e ele entra numa complicação inacreditável. Vamos voltar aqui só nos comentários. Primeiro, deixa eu agradecer aqui o... Axel Carniel, o Rodrigo TMS e o Barros Hugo. Muito obrigado pelos follows, meus queridos. Não falei mais cedo, mas muito obrigado. Vamos voltar aqui nos comentários. Deixa eu ver onde foi que a gente parou. Pô, a galera ainda tá... Nossa, o 4.0 aqui tá estralando. A galera mano. Gosta, né? Tá estralando, vamos lá. O Alazahel falou? Falou, vamos lá. Deixa eu ver... Comprei o kit básico, papapá, excelente. Vamos lá. O 3.5 é uma chuva contínua de classes e prestígios desbalanceadas e talentos. Ele falou isso, o Massus Prime, né? Vamos lá, o que ele falou aqui do 4.5. A quarta edição só pecou pela forma de como apresentou o seu funcionamento. Porque quem jogou essa edição consegue ver na quinta toda a estrutura da quarta edição. Só que com uma outra apresentação e uma outra linguagem. O Axel falou aqui, o quarta edição foi a única edição que eu consegui levar um personagem do nível 1 até o nível épico. Caralho! Olha aí. Deixa eu ver o que mais. Vocês todos são heróis de guerra, mano. Ah, caraca. Não, eu tava rolando notícia, eu vi essa porra hoje, cara. A Hasbro fechou um contrato. E aí vai ter G.I. Joe, Transformers e Power Rangers. E My Little Pony para Dungeons & Dragons 5.0. Ah, vai tomar no cu. Eu vi isso hoje, mano. Cara, eu não acreditei, cara. Eu não tô surpreso, cara. Já achei cada adaptação. O Paulo sabe que eu vejo quando eu compartilho. Cada adaptação de 5.0. Eu achei uma de Avatar recentemente. Eu gosto muito da adaptação do Star Wars que tem no Roll20. Eu prefiro. Eu não sei qual é que tá lá. Eu prefiro aquela adaptação do que o Edge of Empire. Eu provavelmente vou ser metralhado agora. Cara, eu não conheço muita gente que é fã, assim, do Age of Empire. Eu vi uma coisa ou outra acontecendo na internet, mas, assim, dizer... Ah, eu jogo Age of Empire, lá. Eu vejo muita gente ainda me procurando. Ah, onde é que consegue o Saga, tal, tá, não sei o quê. O Saga é lindo demais. O Saga? O Saga é baseado no Roll20, né? No Roll20, não. Então, o Saga é baseado no D20, né? É, não, o Saga é um ensaio do 4.0. O pessoal falou que depois do 3.5 eles começaram a pensar num sistema diferente. Aí eles, pô, e aí, vamos lançar o 4.0? Não, vamos jogar essa porra em outro lugar. E aí a gente vai ver como é. E isso aí a gente melhora pro 4.0. Aí eles lançaram o Star Wars Saga. E aí do Star Wars Saga veio o 4.0. Então o melhor entre o 3.5 e o 4.0 é literalmente o Star Wars Saga. Voltando aqui, deixa eu ver. O primeiro RPG que jogou. HeroQuest. Ah, tem isso também. Eu joguei o Dungeons & Dragons antes do HeroQuest. Mas encontrei um coleguinha do bairro que tinha o HeroQuest. Então aí a gente ficava intercalando em jogar o Dungeons & Dragons. O HeroQuest tinha também o First Quest. Não sei se vocês pegaram. O First Quest é a versão do Advance do Dungeons & Dragons, que é da Grow, só que pro AD&D. Ele já vinha com as regras do AD&D. Sim, era um que tinha um dragão vermelho na capa, não era? E vinha com CD, cara. Com a trilha sonora, narração. Pode escrever. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu tô mestrando um grupo, só gostaria de... já voltando pra aquelas coisas, né? Tô mestrando um grupo que só gosta de combate e eu sempre preferi narrativa. Mas até que tem sido bem divertido. Deixa eu ver. Estamos acabando aqui já. Ainda sobre a quarta edição... Nas aventuras prontas, haviam alguns encontros de um nível tático estratégico que deixavam impresso... Ah, pronto. A quarta edição, ele vinha com um conjunto de regras que facilitava o mestre a narrar os combates. Que aí meio que ficava videogame também. Por exemplo, você... Um conjunto de orcs com o xamã. Ele falava, ó, no quarto turno o xamã vai lançar tal magia. E os orcs estavam fazer isso até que aconteça isso. Então, até os movimentos dos NPCs já era meio programadinho dentro da quarta edição, entendeu? E pra fechar aqui os comentários, Lucas, já foi muito cobaia minha de RPG. Muito bom podcast, massa demais. Tô longe do RPG há muitos anos. Chega aqui... Chega-me, vem uma faísca pra voltar. Vamos voltar. Lucas, ele é meu primo, ele foi muito minha cobaia de RPG, só que ele também participou de muita cobaia tipo de GURPS. Ele é a única pessoa que eu conheço, inclusive, antes de vocês, que jogou GURPS. Sacou? GURPS não foi muito popular lá em Salvador, pelo menos. Inclusive, GURPS não foi muito popular em lugar nenhum, é, cara. Pois é. GURPS é uma aberração, mano. Essa que é a verdade. E vendeu pra cacete, você achava em todos os lugares. É porque você achava ele muito... Assim, era um RPG que você encontrava em qualquer livraria, eu acho. Sim. Era uma coisa um pouco mais acessível nesse esquema. Mas, sei lá, cara. Eu acho que ele era genérico demais e o que era uma ideia boa acabou matando ele. Pois é, e nessas ondas de quintas edições, veio a quinta edição do GURPS e eu não vejo ninguém falar sobre, cara. Eu acompanho muito os criadores de conteúdo de RPG e uma galera... Cara, tem uma galera jogando RPG de empinadores de pipa. RPG de empinadores... RPG de empinadores... Kite Blades, alguma coisa, não sei. Caralho, Blazing Kite. É alguma coisa assim, cara. E não se ouve falar de GURPS. Não se ouve falar de GURPS, cara. Caralho, Blazing Kite. Eu vou... Olha lá, Blazing Kite, olha lá. Eu acho que é isso. Eu vou procurar aqui agora. Vamos puxando aí que eu vou cavucar aqui. Podem conversar, tá, gente? Cara, não, mas vai ter de tudo, e de tudo, e tudo. Isso aí. Eu acho muito maneiro que vocês estavam... Assim, embora não tenha hoje, por conta do hype que eu tô no Dungeons & Dragons, eu não consigo muito me ver aprendendo um outro sistema, seja ele qual for. Entendi. Mas eu acho muito maneiro o que aconteceu com Tormenta, por exemplo, que vocês fizeram a campanha de vocês aí. Nossa, cara, Tormenta, esse novo aí... É um case maneiraço, Tormenta novo. Muito bom. Ah, foi incrível. Ele tá bem redondinho, cara. Ele é parecido o suficiente com 5.0, mas diferente o suficiente pra você falar que é outro sistema. Mas... É engraçado isso. Porque tem muito sistema que copia na cara dura e foda-se, né? O cara fala que é um sistema... Baseado totalmente, né? O Tormenta também é legal. Mas, Peter, me diz uma parada. Você não tem... você não jogaria nenhum outro sistema por causa do hype? Ou você não pegaria pra mestrar, você quer dizer? É, assim, o que eu percebo hoje? Eu antigamente entrava muito em RPG assim. Ah, você quer jogar? Eu... falava, quero, eu improviso, sabe? Na hora, eu não vou saber como é que é o sistema e eu improviso. E isso era muito comum. Hoje, eu tenho uma percepção de que você saber o sistema como jogador é muito bom, sabe? Isso te dá uma desenvoltura que eu não tô muito acostumado. Então, eu acho que acaba funcionando pros dois lados, porque... Pra jogar hoje, eu ia fazer questão de entender o sistema, sabe? Eu não sei se eu ia ter muita paciência pra isso. Ainda mais, assim, o que eu acho que é o problema do Tormenta? Eu teria um pouco mais de facilidade em... Um pouco mais de boa vontade em aprender o Cyberpunk novo do que o Tormenta. Porque eu já tenho um sistema de RPG de fantasia medieval que me agrada. Então eu fico pensando assim, cara, pra que eu vou pra outro, entendeu? Isso que eu acho que é um entrave que o Tormenta ainda tem. Que é da galera que já joga D&D e fala, pô, maneiro, eu acho. Eu vi muita gente, assim, que comprou o Tormenta porque é um sistema brasileiro, quer ter o livro, sabe? Quer fomentar isso, mas na hora H diz assim, tu vai jogar? O pessoal, não, eu vou continuar jogando D&D, sabe? Aí, mas você aprendeu o sistema? Aí a pessoa fica meio, bem parecido comigo, assim, tipo, meio... Sabe? Então, assim, eu acho que falta um pouco talvez a gente criar uma coisa um pouco mais distante, né, do que já tem. Embora o Tormenta tenha sido um sucesso absoluto. O que eu acho que, assim, em contraponto do que você está falando, inclusive do Tormenta, é que o Tormenta tem um lore de outras edições, né, cara? Tem livro, tem quadrinho, tem jogo, que meio que baseia toda a história dele. Então tem gente que provavelmente conheceu Tormenta, a história do Tormenta antes de conhecer o RPG. E aí quando vê essa versão nova, bonita, especial, e o cacete, o livro tá maneiro pra caramba, redondinho, eu acho que funciona pra muita gente que tem essa parada, saca? Porque, ainda assim, vamos lá, né, se não tivesse o D&D agora em PTBR... Exato, isso que eu ia falar. Tantos da galera batendo na barreira do inglês, né? Então... Exato. O que salva muito realmente o Tormenta é que, inclusive, quando ele foi lançado, quando ele saiu, né? Ele já tinha conseguido, né, o financiamento coletivo dele, já estava sendo feito, só que ele ainda foi lançado antes do D&D Quinta Edição ter sido traduzido. Eu digo mais, eu acho até que o D&D Quinta Edição foi traduzido por conta do sucesso. Exato, a galera viu o sucesso disso e falou: tá vendo, seus merdas, vocês ficam embarreirando a gente fazer o que assim, se tu não faz gol, o outro vai e faz, sacou? Eu acho que é bem isso mesmo, né? De verdade, continuo insistindo que talvez eu tivesse uma resistência pra aprender o sistema, mas eu acho que é muito maneiro que ele esteja fazendo o sucesso que ele tá fazendo aqui no Brasil, sabe? Que tem assim, tanta gente. O lance do Tormenta, cara, tem muito do que o Sr. B falou. Ele começa... Eu gravei um vídeo hoje sobre isso. E ele começa lá nos anos de 1990 como um cenário pra você jogar em Dungeons & Dragons. Então muita gente jogava o D&D, o Dungeons & Dragons 3.0 ainda, assim, que não, sem... suplementos nenhum, sabe? Você só tinha o livro do jogador, o livro do mestre, o livro do monstro, mas você não tinha os suplementos de Forgotten Realms, ainda não tinham chegado e tal. E aí você já tinha essa carga que vinha sendo publicada na Dragão Brasil, sabe? E eles lançam essa coisinha aqui, que é um cenário. Tormenta começou como cenário. Isso foi evoluindo quando a Wizards libera o D20 System. Ele, pô, agora vamos pegar, já que isso aqui existe, a gente pode utilizar esse Linux dos jogos de RPG, vamos montar nosso sistema em cima disso. E eles lançam o Tormenta RPG ainda. Lá. Uhum. Cara, o Tormenta RPG saiu no mesmo ano do 4.0. Então, ele ficou nesse... Quando o Tormenta RPG mesmo foi lançado, ele foi lançado justamente nesse período da morte do RPG pras lan houses. E ainda assim ele conseguiu. Tinha muita gente que é muito fã da época da Dragão Brasil, a galera que era fã do Holy Avenger e tal. Então eles conseguiram continuar. E quando volta, quando o RPG volta a esse gás todo, principalmente com o advento da internet, os caras, pô, beleza, o momento é esse, era agora. E pau, meu irmão. Sabe, já tinha uma base de fãs muito grande, a galera investindo. Veio a editora que comprou os direitos, fechou, sei lá, a sociedade com os autores do Tormenta e tal. E aí começaram a publicar livro e quadrinho, e mais, toma ele um monte de livro e tal. Foi espalhando os dedinhos, bom, basicamente o que o Wizard fez também, né? Porque o Wizard lá no começo, na década de 80, beleza, você tinha um jogo lá, feito pelo Gary Gygax, e só... Aí nos anos 80, que não, peraí, vamos trabalhar melhor pra poder transformar isso aqui num produto. Aí eles me lançam o Caverna do Dragão e fazem a série de livros do Dragonlance. Foi ali que começou a espalhar o hobby pra outras mídias e aí trazer essa galera que pegou, pô, que livro é esse? Isso aqui é o quê? O que é Dungeons & Dragons? Ah, Dungeons & Dragons, esse joguinho? Ah, pô, legal, vamos lá. Então ele começou a trazer isso de outras mídias pra dentro da principal, que é o RPG. O Tormenta meio que fez isso também, esse período meio morno dos RPGs. Eles estavam lançando livro, lançando quadrinho, lançando caralho a quatro. E aí eles acabaram ficando popular. Pois é, eu acho assim, eu acho que, no fim das contas, tem sempre um lado bom e um lado ruim das coisas, né? Eu acho que o entrave, né? A questão de você pegar uma galera que tem a trava de não falar inglês e tentar aprender uma parada que você depende do idioma para conseguir fazer funcionar, sabe? Você não depende só de você, você tem que aprender, você é um mestre, você tem que aprender e tem que ensinar para os seus players, sabe? Não é um negócio fácil. E eu vejo dois lados disso. Eu vejo que tem esse lance do entrave é muito bom, porque fomentou a indústria interna, né? Sim. Tipo, eu acho bacana que tenha dado certo do jeito que deu, e tomara que dê mais certo do que tá dando. Ao mesmo tempo, eu acho uma tristeza, porque as pessoas estão perdendo a oportunidade. Isso aí é um motor que pode guiar elas num segundo idioma, cara. Entendeu? Então, assim... Não, mas eu não acho que uma coisa trava a outra, não, Pita. Eu vou te falar a real. Eu acho que não, porque o Tormenta... Eu acho que as pessoas jogam mais, assim, eu tenho uma impressão que as pessoas jogam mais eles pelo cenário do que só porque ele tá em português. Jura, cara? Porque eu juro pra você. Sim, porque vendo de longe, me parece um cenário super genérico. E sim, eu também acho. Mas eu não li o suficiente pra ter um fundamento. E eu conheço muita gente que, cara, minha vida toda, lendo os livros, lendo os quadrinhos, eu amo aquele cenário. Cara, os caras nomeando personagem de 3, 4 décadas atrás, como se fosse... Isso foi muito foda. Saca? É a mesma coisa que, tipo, como você sabe o nome daquele Drow, por exemplo? Drizzt. Drizzt. Você sabe o Drizzt? O cara sabe o nome de um personagem de Tormenta. Pelo pô. Aí entra então, eu, saca? O cenário fez a galera... Tipo, é isso. Do mesmo nível, Peter, que você conhece a lore, os deuses, os personagens principais de Dungeons and Dragons, de Forgotten Realms, eu vou falar pra você que a deusa Lyhanna é a deusa da natureza, que Nimbi faz isso e que o guerreiro Arkhan, líder do protetorado do reino de Derrion, sabe? São coisas do Tormenta, então existe, da mesma forma que você olha pro Tormenta e fala, pô, isso aqui é genérico, a gente não, né, porque eu também sou apaixonado por Forgotten Realms, mas pode olhar pra Forgotten Realms, o cara que é fãzão do Tormenta, olha, porra, mas Forgotten Realms é genérico, sacou? Nem o cara que é fãzão do Tormenta, o cara que não conhece só. O cara que não conhece, vai virar pra... Esse mago... Ih, cuzão, olha aí, ó, o Vitor Colucci, o senhor The Witcher... Acabou de fazer uma raid aqui, trazendo 50 pessoinhas. Sejam todos muito bem-vindos, a galera do Vitor Colucci. Estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre RPG de mesa. Então sejam todos muito bem-vindos. Cheguem mais, peguem uma pipoca aí, uma cerveja. Uma cerveja não, um hidromel, pra gente sentar aqui na mesa de taverna. Hello, e trocar ideia sobre RPG. RPG. Não é uma bebida muito fácil, mas tomara que vocês tenham, hein? Eu gostaria de ter. O negócio de sistema, de universo, né? Isso diz muito, né? A pessoa que vivenciou, que acompanhou, né, um universo quando era criança... Ela, ou adolescente, ela vai ter uma facilidade. Não vai ter só uma facilidade, vai ter toda uma nostalgia envolvida. Ela vai ter uma vontade também de jogar aquela parte. Vontade, vai ter um carinho, né? Exato. E aí eu entendo que isso seja muito também uma das motores, né, que fizeram o Tormenta funcionar. Mas, se você olha de longe, são todos genéricos. São todos genéricos. Sim, claro. Verdade, eu tava pensando que vocês falaram do Forgotten Realms. Eu tô começando a entender melhor o Forgotten Realms agora, porque pra quinta edição do D&D, não tem muito como fugir desse setting. Basicamente, tudo dele já é pensado no mundo de Toril. Mundo, né? Não tem muito... Se você pega, por exemplo, Ravenloft hoje em dia... Ele já é tratado, o Barovia é tratado como se fosse um demiplane dentro da lógica, né, do multiverso do... Exatamente, eles reorganizaram. Eles reorganizaram tudo. Mas, assim, é muito louco como você... Assim, eu tô pensando nisso agora e pensando que é a mesma coisa que eu fiz com o Forgotten Realms, é o que eu tô fazendo com o universo do Tormenta. Porque eu não jogava Forgotten. Eu demorei muito tempo pra jogar Forgotten. Eu jogava Dragonlance. E eu lia os romances, então eu era muito, assim, eu entendia muito bem como é que funcionava tudo, e eu tinha um certo preconceito em sair daquele universo e ir para outro. E, mais uma vez, eu vi o Dragonlance como uma parada muito original, e eu vi o Forgotten Realms como uma coisa não tanto. E, cara... E no fim, né? É tão original quanto, e às vezes tem coisas até mais legais, sabe? A parada que vai ser muito mais difícil, olha aí, que vai ser muito mais difícil você fazer o contrário, por causa que o D&D é muito maior do que todos os outros que a gente tá falando. Inclusive o Dragonlance, tá ligado? Então, tipo, quando você tá sabendo muito sobre o RPG mais famoso, cara, quando tu vê um outro, óbvio que ele vai parecer pequeno, saca? Parecer minúsculo, mas pra muita gente, aquele sistema é maneiro pra caraca. Tipo, eu acho... O Tormenta é muito interessante, saco? Mas eu nunca parei pra ler tanto sobre. Uhum. O Tormenta eu sei nada. Eu sei um pouco da época do quadrinho, Porra, o quadrinho é legal pra caramba, bro. Mas assim, é, tinha aquela influência de anime, né? Isso. Forte pra caramba. Então, ó, aí. Eu tenho esses aqui, ó. O box. Putz. Então, eu tenho. Que, não, que assim, não acho que seja o melhor de todos, não. Mas eu tenho a versão do terceira edição. Olha, e o cenário de campanha, pô, legal. Cenário de campanha também. Eu não sabia que tinha saído pra. Porque assim. Até onde eu tinha acompanhado o Dragonlance, cara, porque na época que eu não tinha Tormenta, eu tava maluco atrás de cenário de campanha, bicho. E caiu no meu colo o Caramakos, que eu falei há algum tempo. Cara, alguém aí... Como é que é o nome? Caramakos. Puta, procura aí, com K. Qualquer dia desse eu vou cavucar o livro aqui, eu tenho essa merda. É do Dungeons & Dragons, oficial, isso aí em português. Mais um que saiu com CD, inclusive. Eu pesquisei sobre o Dragonlance, mas não achava conteúdo tal, e foi aí que caiu no meu colo o Tormenta. E aí, meu amigo, foi amor à primeira vista. Eu tô com a versão nova, a tradução nova que estão fazendo do Crepúsculo do Outono, a coleção dos livros do Dragonlance, né? Aham. Uhum. Então, esses foram os primeiros livros, se eu não me engano, de Dungeons & Dragons, os primeiros romances, não? Não sei, eu acho que não, cara. Eu acho que, assim, os primeiros é o primeiro universo de Dungeons & Dragons que eu saiba foi o Greyhawk. Não, eu tô falando de romance, não tô falando de cenário, não. Eu não sei se ele já nasceu licenciado pelo Dungeons & Dragons. Eu acho que, por exemplo, eu tenho quase certeza de que os romances do R.A. Salvatore, do Forgotten Realms, eles já eram uma história de fantasia antes de ter sido adaptada pro D&D. Inclusive, tem uma coisa sobre, por exemplo, o Xanatar. O Xanatar é tipo o líder da guilda de ladrões de Waterdeep, né? E ele é um beholder. Seu nome é spoiler. É o spoiler. Eu sei, pô. E no original do CA Salvatore, ele não era um beholder. É, pegada de cenário mesmo, é. Então, assim. Eu tenho a impressão de que não era. Mas. E eu não sei quanto aos do Dragonlance, não, sabe? Pode ser que fosse. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo, TMS, perguntou se ninguém jogou o Numenera, do Monte Cook. Ele fala muito disso, mas eu nunca joguei. Cara, o Numenera, ele ficou de graça no período, no começo da quarentena, da pandemia. Eu catei logo o meu PDF. Pô, de graça, mano. Você tem que configurar esse teu bot, cara, tá dando timeout aleatório. Não, acho que não foi aleatório, não. Caraca, foram 11. Não, foi. É porque ele deu no Master Prime. Um timeout no Master Prime, por quê? O que ele falou? Só porque ele escreveu muito, cara. Não, foi porque ele escreveu muito, não, cara. Foi porque. Deixa eu ver. Caralho, meu Sky, cara, tomando timeout. Ou ele colou, ou foi por conta de caixa alta, ou então ele deve ter logado algum. Não, escreveu muito, ó. Primeiro ele tomou timeout, depois ele escreveu A, só que ele já tava com timeout. Não, pô, não tenho no meu. Seu bot tá furioso, irmão. Tá não. Eu ativei ontem, só pra caixa alta e links. E o Rodrigo falou ali que o Caramakos é um tesouro ancestral. Olha só, cara, deixa eu cavucar aqui. Caramakos. É o podcast onde os caras têm que ficar vendo o pessoal pegar coisa no armário, velho. Olha aí, só dá os mapas, cara. Deixa eu ver aqui. Caramakos é bom, né? Caramakos é sacanagem. Já sabe que vai ser o nome de um vilão numa campanha aí, ó. Nossa, mano. Gazenfer. Eu sou o grande general Caramakos. Nossa, mano. Pois é. Aí eu tinha, inclusive, por algum motivo... Aqui, putz. Mystara, brother! É do cenário de Mystara. Você já ouviu falar de Mystara? Tem jogo de videogame do Mystara. Eu só lembro dos fliperamas, do Shadow. É, pô. Pronto. Aqui é o Guia do Viajante. Pro aqui, a porra do livro. Terra de Aventuras. Caramakos. Pronto. Faz parte do cenário de Mystara. Não tava vindo nem por um caralho essa porra desse Mystara na cabeça. E... porra, agora vou pegar os livros e a gente tava em que parte mesmo do papo? Vai saber, né? Caraca, maluco. Tá, então vamos pro... Agora que a gente fez a introdução do podcast... Isso foi introdução? Porra, porque a gente tinha combinado, vamos falar qual seria o tema do podcast de hoje. É vida louca. Ah, então, pois é. Mas a gente combinou, cara, pra você, já que, bom, e tem a ver com o que a gente conversou, isso tudo, que é, pra quem tá chegando agora no mundo do podcast, muita gente procura, e aí, como é que começa... É, podcast, foi mal. No mundo do RPG, muita gente, caraca, pô, e aí, qual o cenário, qual o sistema recomendar e tal. Aí eu vou começar, vou falar logo aqui, tirar da frente. Primeiro, comece com o sistema. Se você tiver dinheiro, compre algum sistema que tenha muito conteúdo e fácil acesso de pesquisa. Se você ainda não tem acesso a reais, existem alguns bons sistemas que vão te dar o pontapé inicial, e dentre eles eu recomendaria o que a gente já falou aqui, que é o Old Dragon, que é ele tá gratuito, é um sistema gratuito, você pode entrar no site da editora e baixar o livro e você começar a jogar com seus amigos. Ele tem a base das regras, é a base do Dungeons & Dragons, na verdade, desde os anos 2000, né, lá em literalmente no ano 2000, a Wizards of the Coast, ela publicou a licença aberta do D20 System, né, que você utiliza o dado de 20 para poder fazer basicamente tudo dentro do jogo. Isso virou uma licença aberta, tipo Linux dos RPGs. E a partir daí, vários outros sistemas surgiram. E aí, por exemplo, a gente tá falando aqui do Tormenta, é um sistema que veio a partir disso. Acho que o LCQR, que o Sr. B joga, ou jogou, eu acho que é, ou não, antes também, se não for. Enfim, o Star Wars que a gente falou aqui, do Star Wars Saga, e por aí vai. Então, a minha dica é, tá começando agora? Ih, rapaz, outro brother rodou ali, Lucas, falou, agora entendi, O Lucas assim, tá passando na vaga. Tá passando, mundo. Tá matando, nossa, tá derrubando geral, meu irmão. Eu vou dar uma olhada, o bot tá nervoso. Bot pistola que tem. Não, e outra coisa, assim, o Paulo. E tava funcionando normal, eu não mexi no bot, cara. Não, olha só. Caralho, não faz sentido você dar timeout pro cara que bota o link, porque eu ainda posso clicar no link. Ah, porque você é moderador. Sim, mas faz só não aparecer, velho. Não precisa dar timeout pro cara, só não vai aparecer o link. Coitado, o cara vai ser punido porque ele botou. Ah, o bot matou. Ah, rapaz, o Master Prime botou um textão, eu acho. Vamos conversando aí que eu vou mexer no bot. Caralho, e aí sim. Você vai mexer no bot agora, mexe nessa porra depois. Cara. Não, pô, aqui a gente tá batendo papo, isso aqui é podcast, cara. E outra coisa, você tem que cuidar desse bot aí, porque o cara tá num podcast RPG. Textão é um direito fundamental de todo jogador de RPG, cara. Vou desativar o bot agora. Aí, ó, vocês estão livres, caralho. Ih, agora o mundo vai desenhar pino. É, vai, o que vai ser de peru chegando aí no chat, meu amigo. Nossa, vai ser uma loucura, cocô. Só viu o cocô vindo aí no meio da. Sabe o que nós do Chaves? E o professor Linguiça. Cocô. Deixa eu ver, ó, vou desativar aqui. Caps. Pronto. É, a gente tava. Você tá falando um negócio do RPG inicial, cara. Eu acho que independente se você tiver dinheiro ou não, de formas legais ou não, vou ser honesto aqui, porque aqui é Brasil, né, velho? Dois tiros pra cima, é. Diesel lá. Então, tipo, cara, melhor forma é você pegar um D&D 5.0 mesmo. Porque é o que mais tem coisa na internet. Você consegue jogar o jogo inteiro. Digitando o que você precisa procurar no Google, tá ligado? Cara, mas isso de edição já dá também. É, se você botar o livro, você acha milhões de links pra download, aquela coisa toda. E ainda acha traduzido e acha tradução de fã, se você precisar. Pois é. Eu vou te falar, eu vou dar até uma dica, inclusive, que é a seguinte. Cara, wiki.dd tem tudo. Tem mais coisa do que foi publicado, cara. Tem o... aquele Unearthed Arcana, tem uma porrada de merda lá que tem. Então, assim, você na tese consegue se resolver com isso. O problema é que tá em inglês. Isso que é a merda. Mas... É, eu fico impressionado com essa parte desses wikis, velho, porque tem tudo mesmo, cara. Tem... Pô, vou pensar... Eu não sei como é que vagabundo não derruba essa coisa. É isso. Esses textos não têm proteção, não sei... Eu não consigo entender, cara. Eu acho que... É marketing, velho. Isso é marketing. Isso é um puta marketing, cara. Porque quem compra o produto é quem gosta do produto, velho. Exatamente. Como é que você sabe que você gosta do produto? Quantas pessoas você conhece que... quero jogar um RPG, vou comprar o D&D. Essa foi o caminho que o cara fez. Eu conheço pouquíssimas pessoas que foram assim. Eu conheço, tipo, caraca, tô jogando D&D há mó tempão, maneiro pra cacete com o meu PDF do site muito louco aqui que eu baixei 3 vírus. Aí é agora eu gosto muito do sistema, vou comprar o livro. Aí sim. Amigo, aí é que tá, isso é hoje, isso é outro planeta. Na nossa época era Xerox. Sim. Era a Xerox. Estamos... Exatamente, mas o que é a Xerox do que um PDF do site bizarro? Uma história. Um amigo meu, a gente tinha uma cópia do X-Forces, que era, a gente tinha o Marvel Super Heroes, e aí um amigo meu, ele fez uma encadernação do X-Forces, e foi uma encadernação que ela, infelizmente, não tinha os últimos personagens, né? Porque é a história das páginas perdidas da brochura de RPG. Porque a gente estava num ônibus indo para jogar, esse meu amigo, ele estava com esse calhamaço com ele, e ele começou a passar mal, ele começou a falar, ele olhava para mim e dizia, eu vou me cagar. E aí eu pensei, porra, isso vai ser ruim. Eu estava na Barra da Tijuca, estava passando lá perto, para quem sabe, tem o Lourenço Jorge do outro lado da Avenida das Américas. Não, acho que não é Avenida, nem Avenida das Américas, ainda é Ayrton Senna. Tem tipo uma feira, sacou? Rola um mercado produtor, uma peixaria, um monte de coisa. Eu pensei, vamos saltar e tu vai achar um banheiro aqui. E ele achou, só não tinha papel. E aí foi o livro do RPG. Foram alguns personagens... Ah, merda, velho. Morreram nessa tarde, entendeu? Puta, e aí merda. Até hoje a pessoa fala, porra, mas tá faltando aqui. Até os hoje. Que engraçado, eu jurava que tinha esses personagens aqui nesse suplemento. Morreu, e aí morreu. A gente ficou assim, foi bacana o momento, que a gente, eu não contei, né, porque foi uma vergonha pro cara, não era uma história minha, eu tô contando agora, depois de anos. Então assim, eu vi e eu pensei, pô, olhei pra ele com aquele olhar de sabe, cumplicidade, fiz aquela cara de, acho que não, cara, acho que esses personagens não tem nesse livro não. Ó, peraí, rapidão, informação importante aqui, muito bonito o cara ter limpado o rabo com o suplemento de RPG, mas, ó, e o Lucas que foi que o bot filha da puta travou, foi aqui o seguinte, ó, o Humble Bundle, neste exato momento, olha só o timing inacreditável, no Humble Bundle tá rolando pacote com preços insanos de conteúdo de Dungeons & Dragons do Salvatore, por tempo limitado. Olha o timing da gente, cara. Olha o timing. Agora pode botar o link aí, cara. Solta o link aí no chat que tá... agora você não vai ser currado daqui, não. Caraca, meu irmão. Sim, então... 5.0. A galera tá recomendando aqui. Eu acho a melhor recomendação porque você vai achar muito conteúdo, cara. Verdade, você vai achar muita coisa e vai ser mais fácil. Porque, assim... Ah, por exemplo, o Old Dragon, como você recomendou, é de graça, não sei o que, pá... Eu concordo que é mais fácil pegar o Old Dragon, porque é de graça, em teoria você não tá nem fazendo nada ilegal, você não quer ser um pirata da internet. Não só isso, mas assim, não é só porque ele é de graça, tá? Mas é que ele é muito amigável pra quem tá começando agora e não faz ideia do que se trata um RPG, e você não vai pegar um livro desta, não que o Dungeons & Dragons 5.0, que é até fininho, inclusive, seja dessa grossura, mas você vai pegar um livro extremamente curtinho, que é extremamente direto e vai deixar poucas margens para dúvidas do que você precisa fazer. Eu não acho isso. Entendeu? Bom, cara. Não, o Old Dragon é muito claro. E cara, ele fala, cara, jogou, você tá... Vou dar um exemplo. A gente jogou com você o Old Dragon algumas vezes em Old Dragon 10, né? E eu lembro de mais de uma vez a gente falar qual é o teste que a gente faz para essa situação específica. Você falou, eu não sei. Aí a gente, porra, e o livro fala o quê? O livro não fala nada. E a gente ficou nessa dúvida. Mas essa é o problema da gente estar mal acostumado com os sistemas mais modernos e já tem a resposta para as nossas dúvidas. E a ideia do Old Dragon é justamente essa. Um cara que é cru, por exemplo, eu era cru quando eu joguei o Advanced Dungeons & Dragons, que eu já tava vindo do D&D, que não tem porra nenhuma. Fui pro Advanced Dungeons & Dragons, que me encheu de regra pra caralho, mas ainda assim era um sistema extremamente aberto pra resolver situações de perícias. Por exemplo, não tinha porra de teste de perícia. Sacou? Você resolvia na lábia e com a boa vontade do mestre e do que você ia rolar, sacou? Aí depois quando a gente... Fala, tipo, percepção... Essas paradas. No Dungeons & Dragons, no AD&D não tinha isso. Aí quando você vai pra 3.0, no 3.0 é que vem aquela coisa maravilhosa, daquela tabelinha com as perícias bonitinhas lá, teste de percepção, atletismo, essas paradas. Cara, isso não existia no AD&D. Não existia. Aí você passa 10, 15 anos jogando esse negócio tudo apresentar. Ó, o sotaque vindo quando você fica a pistola, tá vendo? E aí... A pistola por quê, porra? Não, você começa a falar rápido, tentando defender a parada. E aí, quando você passa 15 anos, jogando com uma parada toda mastigada e volta, meu amigo, aí você fica muito mal acostumado, entendeu? Não, mas eu não tô falando isso pro cara... Tô falando pro cara do inicial. Sim, tá? Sim. Você falou do que da sua impressão inicial, quando você pegou um RPG cru, tipo Old Dragon, sim, que ele não te fala, não ensina nada, e você pegou o jeito de mestrar melhor, eu entendo. Isso funciona muito bem pros anos 90. Estamos em 2020 vivendo um apocalipse. Então... O mundo é outro, cara. As pessoas não têm essa tensão, essa resiliência de... Caraca, deixa eu tentar tirar da minha cabeça um jeito de fazer isso funcionar. Eu acho que quando o sistema ele é um pouco mais mastigado, ele te fala pontualmente o que, que é o quê, e ele te passa exatamente como inicialmente você tem que jogar, eu acho mais fácil pra galera da nova geração. Não, eu concordo. Entendeu? Eu concordo contigo. E você sabe, cara, eu sou fã de sistemas. Eu amo sistemas e adoro quando eles apresentam soluções diferentes, formas diferentes de fazer as coisas e tal. E eu concordo completamente com você. Mas se um cara é cru e ele não sabe que essa opção existe, de ter um conjunto de perícias que vai te facilitar a sua vida, e a única coisa que ele tem é, cara, se você quiser subir um muro... Pergunte para o mestre vai te dizer como você vai fazer isso. O Old Dragon é assim. O Old Dragon é assim. As pessoas fazem isso, sacou? Ainda. Independente do não, sistema. Não, eu entendo, mas assim, eu sei que as pessoas ainda fazem isso, mas no Old Dragon, você não tem. O mestre não vai virar para você e vai falar, faça um teste de atletismo. O mestre vai falar, beleza. Como é que você vai fazer isso? Aí você vai. Não sei o quê. Aí o mestre vai falar, beleza, então joga um dado de 20. Veja aí qual é a sua força e adiciona mais 2, ou mais 4, ou mais 5. Então, assim, eu tô falando que o Old Dragon, nessa questão de ser mais enxuto, como um livro mais enxuto, onde não vai encher a cabeça de um cara que não faz ideia que existem livros gigantescos com milhões de regras, talvez seja mais acessível. E aí depois, quando aí sim ele já tiver inserido e cair num Dungeons & Dragons 5.0, que ele... Puta, com essas complementações de regra, vai ficar muito mais legal. Entendeu? Que não vai ficar a gambiarra que eu fiz quando eu tava jogando o Old Dragon, entendeu? Eu concordo que o tamanho do livro, ele pode, de fato, chamar a atenção mais da galera que não tem muita paciência de ler um livro grande. Mas eu ainda acho que o Old Dragon, ele deixa muita coisa... se vira aí. E eu acho que o se vira aí não atrai muita gente, saca? E assim, você, eu entendo o lado dos dois, sabe? Eu entendo que, assim, essa parte, quando você tem um bom mestre, que o... Com certeza. Que o Paulo tá fazendo, tá defendendo. Amigo, a gente joga My Little Pony se tiver um bom mestre. Pois é. Tá chegando em Dungeons & Dragons 5.0, inclusive. E, por outro lado, você também pode ter uma situação em que, assim, você não precisa estar engessado. Eu já tive uma situação do tipo... Eu tava mestrando terceira edição, inclusive, e tinha um muro, e aí, faz um... Se eu não me engano, era climb. Exato, climb, escalar. Na terceira edição, não tinha nem atletismo nessa época. Uhum. E aí eu falei pro cara lá que ele tinha que fazer um teste de climbing pra conseguir subir um muro. E aí ele tava jogando com um elfo que tava com destreza, na época, tava com destreza 18 já, sabe? E ele falou, cara, eu não tenho climbing, mas eu posso fazer um... Ele falou assim, cara, tem uma árvore que esteja próxima ao muro? Aí eu falei, tem. Aí ele falou assim, você já viu o Jack Chan? Já viu aquele filme que ele vai quicando da árvore pro muro e sobe? Aí eu, já, cara. Aí ele, pô, você acha que com 18 rola a porra da sua destreza e faz a parada? Tipo... Eu acho que, assim, no final das contas, pode virar um diálogo entre o player e o mestre, sabe? Sim, sim. Não, mas eu acho que isso, inclusive, tem que rolar em qualquer situação. Qualquer situação, exato. Exato. É que, assim, o Old Dragon facilita você ganhar jogo de cintura, porque o sistema em si, ele não te ajuda. Ele não facilita, ele força. Ele força. Concordo, tem que falar, ele força. Né? Aspectos, mas é ruim em outros. Eu tenho players que são famosos, sabe? E a pessoa, ela para o jogo pra discutir uma parada que ela acha que é certa e, quer dizer, quer ver? Paulo Antunes. Paulo Antunes estava ontem... A gente tem aqui o advogado, né? Eu vou sempre tratar você como advogado agora das regras. Aí, Wesson. E aí eu quero que você, Wesson, me diga. Você pode usar... Na verdade, eu tenho medo de você dizer que sim, porque eu tenho certeza que não. Eu tenho vídeos que eu já até mostrei pra ele que não pode e tal. Porque, segundo ele, a personagem dele de D&D usa uma besta em cada mão. E aí, teoricamente, ele pode fazer isso porque ele comprou os feats necessários pra fazer isso, sabe? Entre eles, o Expert. Sim. Só que o Expert não tira a característica da arma, que é de ammunition. Que essa característica diz que você tem que ter uma mão livre pra operar a arma. Se você não tiver uma mão livre, você não opera a arma. Sim. Ponto. Acabou. E pra convencer? E a discussão? E ele mandando link das paradas? Cara, imagina num sistema que as coisas não estejam escritas, assim, preto no branco. Fudeu, mano. Tu pega um player desse... É. Vai ser tenso, vai ser embaçado às vezes, sabe? Então, sim, mas aí é trocar ideia. Você fala, oh, fulano, você quer fazer isso? Quer fazer isso? Por quê? Você quer fazer isso? Não, porque eu acho legal. Tá, então faz o seguinte. Constrói com ele uma solução, cara. Tipo, é fácil. Eu sou do cara, velho, que eu não... É muito difícil, tipo, chegar e falar... Eu adapto, eu resolvo, eu dou uma gambiarra e a gente dá um jeito. Esse tipo de coisa aí que você falou, aí é meio forçado. Mas, pô, por exemplo, eu acho que ele poderia até fazer, mas ele teria que criar uma solução pra isso. Exatamente. Não só, tipo, vou cuspir as balas aqui na porra das bestas e atirar. Não é assim. Virou metralhadora medieval, cara? É uma... Virou Van Helsing aí, pô. Cadê? Aquelas... Virou Van Helsing. Olha a referência que o cara me traz aqui. Por exemplo, Peter, vamos dizer que o cara ele é um artífice. E aí ele tem... Exatamente. Na arma, ele coloca uma parada que isso. Ganha um benefício. Isso tinha. Lembra? Na terceira edição tinha besta. Sim. Então, aí se você dá um benefício, mas dá uma falha, um negócio assim, você bota um pró e um contra na parada e pra ele poder fazer isso... Tranquilo. Agora, não, eu tenho ambidestria, eu posso. Mas você vai recarregar como? É com pau. É. Carrega automático. Você tem um. De nada. Na cintura, eu tenho um cinto de minhas balas e eu. Tem um chinês amarrado nas minhas costas que ele fica botando as flechas na parada enquanto eu tô aqui. Não, e o pior é que a regra do. Levando pro chinês recarregar. Não, e tipo assim, isso em 6 segundos. Aí você fala pra ele, como você vai fazer isso em 6 segundos? Aí, que se vira aí. E tem o seguinte também. Essa é uma outra coisa que é bem importante do D&D. De outros sistemas, mas eu acho que o D&D, ele, por ter um caráter muito de board game, ele tem isso. Cara, você vai mestrar D&D, fique sabendo, você vai começar, você vai mestrar com as regras todas malucas no início. Depois de um tempo... é que você vai começar a entender umas nuances, sabe? Até hoje, sim. Cara, eu acredito que, assim, eu esteja muito por dentro das regras hoje, que eu esteja entendendo bem como funcionam e tenha um controle legal de como é que é o sistema. Ainda assim, eu e o meu primo, vira e mexe, a gente comete um erro. Aí a gente percebe, assim, tipo, sei lá, no dia seguinte, a gente trocando mensagem, fala assim, caralho, não podia ter feito aquilo. Aí a gente vai ver por quê, e aí tem tipo aquelas letras miúdas do contrato do pica-pau, assim. Não, isso rola, isso porra, meu amigo. Vai rolar pra direto, sempre, velho. Cara, vai rolar pra sempre. Eu termino de mestrar uma sessão, na hora que eu vou tomar o banho, eu falei, puta merda, aquilo ali não era pra ter, não podia ter acontecido desse jeito. E na maioria das vezes sou eu fazendo merda. Eu amo sistemas e tal, mas eu não me aprofundo, não consigo me aprofundar. E nessas horas que eu gosto de me munir de jogadores bem informados, porque eles me ajudam na parte da mecânica deles, e eu tento seguir as minhas mecânicas para que tudo ocorra bem, sabe? E quando há uma divergência, alguma coisa assim, é aquela coisa, ó... Vamos fazer desse jeito hoje, quando a gente terminar, eu dou uma olhada, e aí, que é o que eu tenho feito, inclusive, acho que eu aprendi até com você, Pita, de antes de começar qualquer aventura, a gente faz uma errata da aventura anterior. Ó, galera, é o seguinte, na sessão anterior a gente cometeu esse erro, a partir de agora a gente vai fazer assim, assim, assim, assado. E tem uma outra coisa nisso que eu acho do caralho, não é só isso não. Tem uma, por exemplo, eu entrei no meu primo, ele, embora jogador, ele é que me ensinou o sistema. O básico do sistema do Quinta Edição para começar a mestrar foi ele que começou a me passar os conceitos iniciais, ele que pegou assim, lembra como funcionava isso aqui na terceira edição? Então, isso agora é desse jeito. E aí ele foi meio que desembolando um certo nó que tinha na minha cabeça até eu chegar onde eu tô agora. Então, assim, era muito comum ou eu tá jogando e ele mestrando, quando eventualmente ele mestra, ou o contrário, da gente discutir no meio da sessão. E aí a gente entrou num acordo agora que foi a melhor coisa. Porque assim, a gente vê, a gente percebe que tem uma coisa... Isso é uma coisa que é válida. Principalmente quando é uma mesa muito grande, tem muita gente, e as pessoas na mesa, elas não têm tanta intimidade. Porque eu acho que ritmo é tudo na hora que você tá mestrando RPG. E aí, às vezes, uma discussão de regra atrapalha o ritmo de uma narrativa que você não vai conseguir repor de um jeito nenhum. Atrapalha muito. Eu acho a parada muito. O que acontece na mesa é você quebrar o ritmo, independente do... Exato. É terrível, cara, terrível. Uma coisa que a gente faz é assim, tal coisa aconteceu, eu acho que não era isso. Aí eu faço uma anotação, termina a aventura, eu ligo pra ele e falo, cara, tal coisa eu acho que não é desse jeito. Aí a gente começa a discutir, normalmente ele tá certo, sabe, eu vou lá pesquisar quando eu olho ou não, é isso aí mesmo. E, mas assim, a gente tenta não interromper o fluxo pra discutir aquilo naquele momento. A não ser que seja uma coisa extremamente necessária, que vá travar realmente o jogo e tipo, o funcionamento de alguma mecânica que vai ser necessário naquele momento, aí, não, peraí galera, rapidinho, vamos parar aqui pra olhar. Mas quando é uma coisa que vai beneficiar um ou outro tal, e mas é assim, é assado, e aí o advogado de regra vem, nossa, gritando, aí, não, peraí, vamos lá, vamos com calma, vamos fazer desse jeito e depois a gente resolve. Eu acho que é o caminho mais... Eu costumo fazer assim, por exemplo, é sempre bom você ter uma referência também, eu não acho que seja ruim. Eu acho que tem umas coisas que... Eu vejo, por exemplo, o Critical Role, eu entendo que funciona muito bem pelo seguinte, primeiro, o Matt, por mais que ele cometa erros durante eventualmente ele comete um erro ou outro, ele conhece muito bem o sistema. Mas ele tem justamente isso, ele não quebra o fluxo, ele não quebra o ritmo. Ele, tá bom, faz desse jeito, e aí segue. Depois ele ajusta, sabe? Mas eu não acho também que é só do mestre, os players que em volta. E eu acho que isso é muito mais importante... Essa parada do ritmo eu acho muito mais importante pra player do que pra mestre. Sim, porque o mestre ele tem na cabeça o ritmo é importante, o player não necessariamente. E o player não repara muito bem quando ele tá quebrando o ritmo, porque ele tá. Ah, não, meu ponto é válido. Porque às vezes a pessoa pensa que tá injustiçada. Aí é treta. Eu lembro que. Várias cenas assim que eu lembro que, tipo, o Travis, né, que é o cara que. Quem conhece, conhece. Ele, muitas vezes, ele pergunta: ah, foi isso? O Matt fala alguma coisa que aconteceu tal coisa, você tá com esse problema e esse problema. Aí ele fala: e eu não posso fazer isso e isso. Ok. Ele aceitou. Tá errado, não tá errado. Meu irmão, não interessa. O player aceitou. Se é que eu tiver errado depois, ele vai falar com o mestre. A autoridade do mestre é suprema, sacou? Se o mestre falou, é assim que tá funcionando, tudo bem, guarda. Age daquele jeito. Terminou? Se tem alguma coisa que você acha que foi... Até que você acha assim, fui injustiçado nesse pedaço. Chega e fala, pô, cara, me senti injustiçado nesse pedaço por causa dessa regra. Eu acho que isso funciona desse jeito. E aí discute, porque você aí vai estar num momento que toda essa discussão vai fluir muito mais tranquila do que com um mestre que tá tentando manter um ritmo de uma coisa, não vai conseguir. Então, assim, eu noto que é exatamente o que você disse. Dá muito certo no Critical Role, porque todos os jogadores, eles aceitam a autoridade do mestre como mestre e ponto, sabe? Mesmo que ele esteja falando uma coisa errada, você acha que... Eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha visto os players discutindo com ele. Assim, do tipo, não, isso não funciona desse jeito, ou isso é desse jeito, sabe? No máximo, tem, assim, um argumento rápido. Eu lembro, por exemplo, da Laura Bailey falando assim, eu vou castar Hellish Rebuke nessa campanha, a segunda campanha que eles estão jogando, né? Aí ele fala, tá, joga 2d10. Aí ela fala, não, são 3, porque ele casta com level 2. Você vê que o Matt pega o livro, faz assim, aí ele dá um tempo, ele fecha o livro, ele, é isso mesmo. E acabou, sabe? Tipo, se naquele momento ele tivesse dito, não é, ela ia simplesmente jogar os 2d10 e foda-se, sabe? Então, eu acho que essa dinâmica também, ela não só funciona muito bem, como ela fica sendo uma coisa... Cara, isso te ajuda na vida, sacou? Isso é uma parada... é uma parada boa, tipo, é uma disciplina, legal, né, cara? É uma parada de disciplina. É uma parada que é bizarro, porque, tipo, de vez em quando você, como player, você não nota o que você tá fazendo, saco é? E é difícil, você tem que realmente parar e perceber. Porque, tipo assim, você, como você falou, você tá envolvido com a parada, você tá, tipo, tá se achando injustiçado. Quando é que você pensa, eu estou sendo injustiçado, vou calar a minha boca e guardar isso pra falar depois? Não, meu irmão, eu sou ser injustiçado, vou virar a mesa e tacar fogo no bar, tá ligado? Não, e é difícil, porque, tipo assim, eu muita gente fala que eu gosto de jogar RPG, muita gente fala que eu jogo bem. Só que, cara, eu com certeza já cometi metade das merdas que eu reclamo que de player faz, sabe qual é? Com certeza. Com certeza eu já parei e fiquei discutindo regra por algum motivo, sabe qual é? E o foda é que... Só que eu normalmente, quando eu reparo, eu largo. Eu falo, não, chega. Vambora, segue. E já aconteceu comigo de eu e outro player começar a cismar uma parada da minha magia. E aí ele ficou cismando com a parada da minha magia. Eu falei, não, cara, é assim, tá escrito aqui. Não, é assim. Aí o mestre falou, não, qual é que tá certo? Aí, caraca, começou a discussão, sabe qual é? No meio da aventura. É, no meio do turno, entendeu? No meio do turno, no meio do turno. Aí, segundos travados no espaço-tempo. Aí eu falei, cara, não, que seja, tanto faz. Mestre, o que rolou? O que você acha que tem que ser? Aí o mestre falou, não, é assim. Ah, então beleza, é assim, foda-se. Depois a gente viu, tava de fato certo o que eu tava falando, que o cara tava se metendo na minha ficha, tá ligado? What the fuck? Mas, tipo, acontece, saca? Só que a gente, eu acho que é uma porra do... Uma parada muito importante você tentar manter o fluxo, cara. Como player, como mestre, é uma parada mega importante. Porque o manter o fluxo faz você conseguir interpretar melhor, você conseguir entrar mais no personagem. O que a gente tava falando antes, inclusive. Com certeza. E você não se distrai também, né? Você não se leva. Você começa a falar de metagame e tal, aí você já, porra, o cara já vem aqui, já, porra, os caras estão falando de dado ali do lado, né? Porra, pera aí então. Já saca o celular, já vai dar um pulado no Instagram. Aí meu chão vai indo. Aí me mata, meu irmão. Porque, cara, você quer ver uma coisa. Meu amigo, você quer ver uma coisa que me mata? É essas desviadas, bicho. Pum! Pare, nossa, tinha um. Cara, tem um brother meu. Eu gosto muito dele, cara. Mas em board game, bicho, é assim, ó, cara. E um board game cooperativo, ainda pessoal, não é RPG, board game cooperativo. Estamos aqui. Nem me fala. Estamos aqui, pá, não sei o que, parará, discutindo. Aí, pronto, vai sua vez ali. Opa! Aí faz o movimento. Beleza, termina aí. E aí vai, roda todo mundo. Aí todo mundo esperando ali. Minha vez? Não, o pior foi no dia que ele virou e falou assim, ó. Quando for a minha vez, me avisa. Meu amigo, o dono do jogo pegou assim, vai tomar no seu cu, pegou as paradas, botou na caixa e foi embora. Acabou. Opa, beleza, eu tô indo contigo, irmão. Caraca, meu, é nesse nível. Eu conheço gente assim, sabe? Você tá jogando o jogo, vamos dizer, e você tá no combate. Aí eu jogo o turno do Paulo, jogo o turno do Peter. E aí, tipo, quando chega no meu turno, eu paro de fazer o que o cacete eu tava fazendo, que sei lá, no Twitter, whatever. Eu olho, é assim que tá o tabuleiro. Aí, pior. Ah, o que aconteceu aí? Fala de novo que eu não tava prestando muita atenção. Eu já ouvi isso mesmo. Mano, porra. Eu vou. O que aconteceu? Você morreu, pô. Eu já zoei, eu já fiz isso já. Ó, eu mestrando já me perdi assim, tipo, porque eu tenho um problema de concentração, então às vezes eu peço pra repetir. Eu tenho esse problema, sabe? E ainda mais mestrando, tá ligado? E aí tá... Ih, caralho, porra, peraí. Na moral, você falou o que mesmo? E aí eu peço pra... Só pra repetir um pouco o que ele tinha ação e tal, mas porque eu tenho esse problema, porque eu sou uma pessoa quebrada mentalmente, assim, de problema de concentração. Mas, assim, inclusive eu peço desculpa, não, foi mal e tal, e aí, beleza. Mas quando o cara se pega pra fazer outra parada, meu irmão, nossa. Ai, meu Deus. Olha lá o Pita aí, ó, fazendo exatamente o que a gente falou. Eu tô vendo a live. Cara, ó, só um adendo aqui importante. Vamos lá, hein? No livro do jogador do 3.5, decisivo. Vamos lá. Essa coluna indica os efeitos da arma durante um sucesso decisivo. Eu tava procurando acerto crítico, mas nessa época se chamava... Sucesso decisivo. Quando um personagem obtém um sucesso decisivo, o dano será 2, 3 ou 4 vezes maior conforme determinado pelo multiplicador de sucesso decisivo. Olha aí. Aplica-se a todos os modificadores em cada jogada. Então, nessa época, você multiplicava o resultado do dado e depois você adicionava o bônus, os modificadores. Uhum. Olha aí que coisa, você não rolava os dados de novo. Então, tá, então querendo ou não, double damage existia. Tá vendo aí? Rolou a discussão. Pô, double damage existe? Realmente, já tinha muito tempo que eu não ouvia falar. Nos sistemas recentes, nos sistemas recentes que eu joguei, vamos lá, o Pathfinder, não é double damage, você dobra o dado. Né, rola mais, não é dobra o dado, rola mais dados. O patch 2 é. O patch 2 também, né? O patch 2 é dobrar o dano. Multiplica o dano? Você não rola mais dado? Não, você rola o dado e multiplica. Você pode rolar mais dados, mas se for a sucesso crítico, aqueles dados que você rolou é multiplicado. Ah, mas inclusive o modificador. Nossa, porque o quinta edição você não bota os modificadores na jogada, né? Você multiplica os dados. A quantidade de dados. Não é nem multiplica o resultado dos dados, você multiplica a quantidade de dados que você vai rolar. Eu acho que é mais um floreio pra ficar bonito na mesa, né, cara? Você encher a mão de dados assim, sabe, rolar. Isso é muito mais legal, cara. O lance Rogue Assassin, por exemplo, nível 5. Cara, o meu primo, por exemplo, na Waterdeep Dragon Heist, tá jogando com um e ataca com facas. Ele dispara facas, sabe? Tipo, ele arremeta as faquinhas. E ele tem o veneno, então ele ainda dá um D6 extra no dano. E meu irmão, quando o assassino ele faz um ataque sem ser percebido, que ele é o primeiro, que ele ataca antes do alvo, ele já dá crítico de cara, né? Meu Deus! Com vantagem. Ele ataca com vantagem e o resultado já é um crítico, sempre. Meu irmão, a gente diz que é um dragão mandando o bafo. Aforada. É aforada. Caraca. É Búzios. Outra classe que é clássico. Você Búzios. Vê o cara tacando um monte de dado na mesa. É Paladino, né? Paladino tá assim também? Paladino. E assim, Paladino, os dados de Smite. Mais. Isso, caraca, mesmo. Um golpe divino. E ainda mais se estiver pegando a criatura que ele é. Se é muito inimigo, vivo, né? Tipo, jurado dele, por exemplo. É, tem umas paradinhas. Eu lembro que quem enchia a mão pra jogar dado era o Mago nível 5, bola de fogo. E aí, meu amigo? Ele catava a pilha de dado D6 e. No AD&D, isso no AD&D, eu não sei como foi depois. Mas no AD&D era bonito, cara. Era uma parada... Eu lembro que eu fui contra. Eu fui contra a quarta edição quando eu vi que tinha esse paralelo entre todas as classes, né? Que todas as classes tinham, tipo, uma classe, um nível 1 similar, assim. Tipo, você tem um golpe básico, você tem um golpe forte, você tem uma parada que você pode... Tá entendendo? É lógico? Sim. E eu fiquei lembrando, assim, eu fiquei, cara... Esse mago pode ficar tipo metralhadora de magiazinha que existe, né? O cantrip, né? Hoje, no quinta edição. E eu ficava lembrando do AD&D segunda edição, que, meu irmão, mago nível 1. Tu não... Cara, mago nível 3. Mago nível 3, você ainda tá lá, porra. Ficava olhando, tipo, arremessando faquinha, dando um tiro de besta. Nível 3 já tava melhor. Nível 3 já era aceitável. Agora, o maneiro que acontecia era, se o mago chegasse a nível 5, meu irmão, ninguém segurava mais o cara. Fica bonito. Eu tô jogando o Baldur's Gate, e no Baldur's Gate, jogo de computador. Obviamente, não sou um masoquista, eu não vou jogar de mago. Porque tem um detalhe. No Dungeons & Dragons, no Advance de Dungeons & Dragons, cada classe tinha um conjunto de níveis de experiência diferente para poder passar de nível. Por exemplo, o Ladino precisava de 1.200 pontos para poder passar do nível 1 pro nível 2. O Guerreiro precisava de, sei lá, 1.800 pontos para poder passar do nível 1 pro nível 2. O Mago eram 3.000 pontos. Ou seja, você já vai sofrer com um personagem com 3 pontos de HP e uma porra de uma magia que não serve para nada... Por muito mais tempo que os outros coleguinhas. Só que aí volta pro Baldur's Gate. Eu não fiz um mago, fiz um arqueiro que se passa um nível honesto e tal. E aí o jogo te presenteia com um mago já no nível honesto no seu grupo. Não, quando você vai jogando, tal, você vai jogando, vai lá pro meio do jogo, aparece um mago fodão e ele entra pra sua equipe. Meu amigo, aí você vê o estrago que ele faz, cara, é maravilhoso. É maravilhoso, é muito bonito. Fala, Peter. Não, eu ia dizer que até no quinta edição mesmo, é bizarro, porque a quantidade de recurso, a última parte de um RPG, assim, a última aventura que eu mestrei de um RPG de uma das mesas, era o grupo enfrentando um mago de nível muito alto. Cara, a quantidade de recurso que o filho da puta tem é muito grande. E aí, assim, tava até rolando uma discussão, mas aí eu tive que parar. Não, galera, eu não tô roubando. Olha só, aí eu tive que mostrar que as magias que ele tava estacando não eram de concentração, porque ele tava com Mirror Image, ele tava com aquela magia que é tipo um... É uma aura de fogo em volta dele. Se a pessoa ataca, ela pega fogo, sabe? Também não era concentração. Fora isso, ele tava com Mage Armor e ele ainda tava com a Big Hand dando porrada em todo mundo enquanto ele castava outras magias. Porra, é essa, velho? Big Hand, você não sabe o que é? Não, eu tô falando, não, eu sei o que é. Eu tô falando que porra é essa que você tava fazendo com a equipe. Um grupo, velho. Tinha a única concentração aí, não é? Era a única de concentração. De resto. Caraca, meu, o Pita tava afim de ganhar o jogo mesmo, velho. Ele tava num nível de que ele tava atacando com a Big Behind, eventualmente a Big Behind protegia ele também, e ele tava, tipo, mandando Lightning Bolt, e, cara, se você fosse... Eu tava, na regra, meio que capando ele um pouco, cara. Olha isso, cara. Eu tava meio que tirando um pouco de poder dele, então, assim, Wall of Force, eu decidi que eu não ia usar. Polymorph, eu tentei uma vez e o jogador conseguiu passar no save e não virou uma cabra, sacou? Então, assim, é muita coisa, cara. É muito engraçado que, por exemplo, eu não joguei ainda com mago. Eu não mestrei D&D na moral ainda, sacou? Então, tipo, ainda não sei essa progressão tanto. Mas, por exemplo, eu tenho o Critical Role lá, eu tenho visto o Critical Role. Eles já estão level alto, considerável, acho que 13. Eu tô no 20º episódio, hein? Tá ligado o Caleb. No Caleb do início, ele é um papel, velho. Encostou, ele é o mago do grupo, né? Ele encostou, ele morreu. Encostou, ele deita. Uhum. Agora que eles estão nível 13, 14, ele tá ousado, velho. Que o bicho tá muito forte. Ele tem várias magias. E o próprio Leon, né, que faz o personagem, ele se propôs a falar que ele tá fazendo um mago mais utilitário do que ofensivo, tá ligado? Tem isso também, né? Porque se ele fosse fazer ofensivo, cara, o mago, ele, pros levels altos, eu acho que ele é uma das classes mais... Assim, tirando o Ladino, que eu acho o Ladino da quinta edição um monstro. Mas, tipo, eu acho muito forte também. O resto, saco, no resto, assim, ele tem uma progressão absurda. Sem controle, assim, por causa da quantidade de opções. Eu só tenho uma coisa que, assim, e aí falando sobre como você faz uma narrativa, né? Eu entendo que, assim, é uma história. Eu tô jogando uma aventura específica em que não vou dar o spoiler de qual é a aventura, mas em um dado momento acontece uma corrida de dinossauros. E aí eu não tava na corrida, tava jogando com o mago. Só que eu tinha Enlarge Reduce entre as magias que eu era capaz de castar. E aí eu sugeri pro mestre que eu ficasse pequeno, entrasse na bolsa do personagem e o cara lá passando corrida e eu ia ficar de dentro da bolsa dele trapaceando, usando mágica pra ele ganhar a corrida. E aí o mestre levantou... Aí, por exemplo, o mestre... Tá bom que eu que tava na situação do jogador, então é muito mais fácil ficar chateado com isso, né? Mas o mestre falou assim, cara, Enlarge Reduce dura um minuto, você vai crescer no meio da corrida. Você só vai poder gastar isso duas vezes. A corrida tem muito mais que 2 minutos. E aí eu falei, beleza, não vou então. Mas eu fiquei pensando, será que eu, mestre, ia ser capaz de resistir a ter um player enfiado dentro da bolsa do outro player, sabe, tipo, só com a cara pra fora, assim, sabe, tipo, fazendo merda no meio da corrida? Eu acho que não, sabe? Na hora, joga o livro pra trás, amigo. É rasgar o livro, foda-se. Porque, assim, foda-se, você vai fazer um... Ele vai chegar em um outro momento, ele vai querer explorar isso. Ah, sim. Não, mas aí entra o lance que o Ederson falou, que o... acho que foi o Rodrigo falou também, do contrato social. Vamos fazer o seguinte, pra essa cena ficar... Que foi o que a gente fez naquela cena lá do Star Wars. Cara, pra essa cena ficar legal, vamos fazer. Sabe, você prepara um ritual completamente diferente, perde um dedo pra poder fazer isso acontecer, qualquer coisa. É isso. Pra isso ficar legal, entendeu? Isso é uma parada que rola muito com as minhas mesas. Eu faço muita coisa e tiro muita parada do rabo, tá ligado? Enquanto eu tô jogando. Então, tipo assim, ah, pô, mas o player tal não poderia fazer isso. É, mas eu deixei. E aí alguns players ficam putos, sabe qual é? Você fala assim, não, mas ele faz. Alguns players ficam putos, porque acham que eu tô beneficiando. Eu não tô beneficiando o player, eu normalmente tô beneficiando a cena. Exato. Você tá beneficiando a história, né? Beneficiando a história. Então, tipo, quando eu mestrei 5R, que foi a mesa que mais longa que eu mestrei, teve situações ali que eu falei, não, eu vou dar uma bufada nesse cara ou vou dar uma nerfada nesse cara. Tipo, tinha um combate, eu vou contar uma história triste, vamos lá. Se uns amigos meus virem isso, eles vão reconhecer quem é quem. Mas tinha um combate que, cara, o cara, ele tava em clara desvantagem. Ele tava enfrentando dois caras corrompidos. Um deles era um mago que bufava o guerreiro, que tava junto com ele. E ele tava sozinho. Só que eles não eram mais fortes que esse guerreiro, que era player. Não eram. Ele tava em desvantagem numérica só. Só que tinha um cara lá que era do diálogo, era um cortesão, né? Que era o cara que batia papo. E ele se recusou a ajudar a bater, velho. Eu nerfei esse cara pra deixar o combate um pouco mais justo, saca? Uhum. Só que não tinha... Ele ficou justo, mas a desvantagem numérica fudeu com o brother, saca? É? E foi uma cena impactante, foi uma parada maneira. Tem muito player meu dessa mesa ainda que quando fala, porra, queria que tal personagem tivesse morrido. Porque o player acabou morrendo. Morreu no combate, o outro cara se recusou a ajudar, e o outro cara, que foi o personagem, ficou, tipo, traumatizado. Eu nunca mais posso deixar nenhum amigo meu sozinho no combate. Eu posso ser o cara que fala do grupo e tal, não sei o quê, mas eu não posso abandonar eles mais, sabe? Tipo, e isso ficou marcado naquele personagem. Então, tipo, tem coisas que eu mudo muito na hora. Ah, mas não vai estar se eu procurar no livro aqui. Cara, esquece o livro, velho. Mas foca no que tá acontecendo aqui. Esquece o livro por enquanto, saca? Eu não tô mexendo nas suas habilidades, por exemplo. Eu não tô mexendo na habilidade do player. Eu tô mexendo no que o player não tá vendo, no que tá por trás da cortina normalmente, tá ligado? Maravilha. Eu acho isso... nesse ponto eu acho isso muito bom, sabe? Mas assim, eu consigo ver as duas coisas como sendo positivas, sabe? Tanto esse exemplo... De verdade, eu sei que você tá meio que manipulando as coisas, né? Pra tentar tirar um equilíbrio. No fim das contas, acaba sendo isso. Só que eu também acho maneiro quando... nesse caso, apesar de não eu ter achado uma ideia do lance lá da corrida, ter achado uma ideia boa de usar magia e ficar dentro da bolsa, eu entendo perfeitamente, eu acho até que... Depois que eu me dei conta de que tinha uma falha, eu prefiro que siga a regra risca, sabe? Eu acho que tudo depende do grupo. Você, infelizmente, como mestre, vai ter sempre que se adequar ao teu grupo, sabe? Não tem jeito. Então... tá certo, você tem que se adequar ao grupo, mas você tem que entender também que você faz parte. Então tem que ter toda aquela comunhão, é todo mundo de mão dadas e bora, porque... Se você também fizer só o que o seu grupo gosta, às vezes você pode se frustrar também. Tem uma parada que, assim, eu gosto muito de ter esse equilíbrio. O Koi faz, por exemplo. Eu acho que a parte que é o equilíbrio da parte do mestre tem que sair dele criar uma narrativa maneira. Então, assim, eu acho que eu vejo muito o Koi fazendo isso. Se a narrativa estiver funcionando bem, se a coisa estiver favorecendo a narrativa, aquilo ali é válido. Você pode dar um bico no livro, sabe? Eu acho que é isso que eu vejo um pouco, sabe? Tipo... Não, eu concordo. O que eu faço, o que eu tento sempre fazer, e eu tenho uma facilidade, meu, pra lembrar regra, pra lembrar coisa assim, não sei porquê. A gente sabe. Não sei porquê, cara. A gente sabe. Eu tenho esse quê, eu consigo lembrar os bagulho, só que eu não sou vidradão nisso. Porque, assim, cara, isso daí é tipo um guia pra você, é tipo aquela coisa. E aí a gente entra no lance do advogado de regra, porque, assim, uma coisa, cara, é você saber a regra e você servir pra ser consulta, e outra coisa é você parar o ritmo de uma coisa pra querer discutir, ah, não, mas isso tá errado porque no livro é assim, assim, assim. Sabe, cara? Essa é a parte que vamos lá, Eu tava pensando, enquanto a gente tava discutindo isso aqui, eu tava pensando em outra parada que é talvez a nomenclatura errada da gente tratar o RPG talvez como um jogo, entendeu? De que, porque normalmente jogo a gente pressupõe que alguém tem que sair ganhando, entendeu? E não é o caso, sacou? Exatamente. Não é o caso. Então, tipo, se a gente falar que o RPG é uma brincadeira, talvez seja até mais fácil do que a gente falar que isso aqui é um jogo. Porque tem essa coisa. E muitas vezes o jogador não entende isso. Cara, quando o mestre não entende isso, que é pior. Entra o lance do mestre querer ganhar o jogo do RPG. Eu já vi isso acontecer ao vivo. Sabe? Então, eu quando comecei, eu já tive dificuldade, não com todos os jogadores, óbvio, mas já tive dificuldade de colocar na cabeça de um ou dois jogadores de que isso aqui, apesar de ser um jogo, cara, não tem vencedor aqui. A gente joga pra se divertir. Eu não tô aqui pra poder ganhar de você, nem você está aqui pra ganhar de mim. Estamos aqui para nos divertir criando essas situações, entendeu? É a galera que tem essa mentalidade de RPG, você, os players contra o mestre contra os players até hoje, cara. Cara, a gente tem essa mentalidade até hoje. Tem um negócio que, por exemplo, com essa aventura mesmo que eu falei do mago que tava cheio de parada, assim... O Rodrigo escreveu lá. Ser um mestre assassino. Mas o Rodrigo é carniceiro. Eu sei o que você tá falando, Rodrigo. Eu também sou reputado de ser carniceiro. O Rodrigo, ele gosta. Eu também tenho essa reputação. Ele gosta de matar mesmo. E aí é que tá. Eu acho assim: é uma sensação libertadora você ter um personagem que você preparou ele pra ser uma coisa muito difícil pro grupo. E aí, de repente, você vai vendo os pontos de vida dele se esgotando. Você pensa, caralho, o grupo vai ganhar ele, sabe? Do tipo, o grupo, ele com esse combate, a maga do grupo, ela conseguiu perceber assim, uma falha muito rápido numa defesa do cara e ficou explorando aquilo pra, tipo uma ideia que eu achei ótima na estratégia, ele queimou. E aí eu fiquei pensando assim... Isso aqui pode ser discutido, mas não, deixa, porque isso foi muito bom, sabe? Eu fico lembrando do próprio Márcio, o Márcio Prime mestrando também, tem umas coisas dele que ele sempre preza que a coisa mais engraçada é o que tem que passar, sabe? Eu tava nessa aventura que ele mestra pra gente, eu fui mordido por uma vampira, e meu personagem tava, aos poucos, se transformando. E aí que tá a merda. Teve um pedaço da aventura em que... Vocês chamam isso? Vocês estão me ouvindo? Tá travado. Sim. Um pedaço da aventura em que ela começou a gerar influência e, assim, teoricamente eu ia morder o personagem de uma amiga minha que tava na minha frente. E aí eu falei assim, eu posso, ao invés de morder, dar aquele Donkey Lip, sabe? Com aquele... tipo, um beijo, assim. Aí ele começou a rir, falou, pode, cara, pode. Aí isso gerou um soco na cara do meu personagem, do tipo, você tá maluco, o que você tá fazendo? Tá me chupando, sabe? Então, assim, eu acho que esses momentos é que são muito ricos, sabe? São muito fodas, no fim das contas. E que é a hora que rola uma troca mesmo. Quando você é mestre, você entende assim, cara, o meu objetivo aqui é perder, entendeu? Tipo, isso não tem nenhum problema, sabe? Tipo, quando você vê a cara de felicidade do grupo de ter conseguido vencer um desafio genuíno, cara, é muito maneiro. É muito maneiro. Rapidão, deixa eu registrar um comentário aqui muito importante que acabou de aparecer no chat. O Alazahel, vulgo Massus Prime, mandou aqui: dois pedaços de carne rico. Valeu, cara. E aí depois ele bota aqui mal mensagem no lugar errado. Valeu. Pô, muito obrigado pela sua participação. Muito importante. Até parece que ia deixar passar essa, né? Galera, olha só, meu tempo está começando a ficar um... É isso. Não, acho que a gente... Não, já tava puxando aqui. Eu acho que nós já chegamos nos finalmente para um pontapé inicial, para um episódio piloto do podcast. Os três podcasts esse episódio piloto. É isso, então, vamos fazer o seguinte: na próxima vez a gente escolhe um dos temas que a gente abordou nesse episódio e aprofunda. Caraca, meu irmão. Olha aí. Não vai dar certo. Eu acho que a proposta disso aqui ser uma mesa de taverna e a gente falar à vontade, eu acho que funciona muito mais legal do que a gente ficar preso em um. em um tema, sabe? A gente puxa um tema pra gente ter um pontapé inicial pra gente conversar alguma coisa e aí deixa a coisa fluir, meu irmão. Que eu acho que é assim que funciona, eu acho que assim vai dar certo. Não sei, pode ser que não, mas o papo foi gostoso. Cara, olha só, só o último comentário aqui do Márcio, que é essa mesma situação da vampira influenciando o Peter rendeu ele sendo amarrado pelo grupo numa cama. E sim, aconteceu, sabe? Que quando o nego começou a perceber o que estava acontecendo comigo, eu já levei um box no meio da cara, o nego amarrou na cama, fiquei, ai, ai. Aí a elfa do grupo pegou uma meia e enfiou na minha boca. E é isso aí, mano. Rolou até ilustração desse dia, de tão felizes que os players ficaram. Caraca, meu irmão, que cama. Isso. Ah, mas é isso, são situações que o mestre e os jogadores, quando estão em conjunto, no lance do contrato social que o Rodrigo falou, e dando mais valor à história que está sendo contada, às cenas que estão acontecendo, acaba, cara, fica registrado pro resto da vida, e é o que o Sr. B falou, que até hoje a gente lembra de tal cena, até hoje, putz, a gente repete, pô, o cara tá repetindo a história de uma parada que não existiu, existiu na cabeça da galera, de um momento de um cara que foi mordido por um vampiro e tal, e repete as histórias. Quantas vezes eu repeti nos papos que a gente tem o lance da cena do personagem do Pita tentando puxar a sabre de luz, sendo que nem ele sabia que ele era um Jedi, a gente tava, mecanicamente, ele queria ser um Jedi no futuro, mas e o personagem? Descobriu ali agora, sabe? Então, são os legados que jogar RPG deixa pra gente, e é maravilhoso, cara, isso é lindo. Bom, então vamos chegando aqui no nosso, finalizar o nosso primeiro episódio do Double Damage, nosso podcastzinho aqui, nosso bate-papo sobre RPG. Por favor, meus senhores, façam as suas devidas, não apresentações, mas as suas despedidas, onde vocês podem ser encontrados neste mundo. Oh, você quer que eu peça alguém para poder começar? Pita, você que é o... Não, Pita, começa aí. Eu sou parte de uma falange macabra. Eu sou parte de um grupo que é um podcast chamado God Mode, que eu não sei. Eu gosto de fazer parte, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de quem tá... De mostrar ele para as pessoas. Ele é escroto. E como eu já disse para algumas pessoas, assim, para tentar não influenciar a pessoa a assistir, ele é o Eric André dos podcasts, ou é o... sei lá. É isso. E é isso. Eu tenho o Godmode agora, que descobriu o Twitch, muito por conta também do COI, né, da Pris, que a gente está se aventurando mais agora na Twitch. Tá renascendo. O Godmode estava, tipo, nos aparelhos, e hoje... eu vejo um brilho no olho dos participantes de novo, que é muito bom. A gente está fazendo lives semanais de jogos, e a gente pretende, não sabemos ainda se vai dar certo, a partir desse sábado, fazer durante outubro, todo sábado, uma live para assistir um filme de terror e comentar o filme ao longo da transmissão. Eu espero que dê certo, porque o primeiro filme vai ser um Lobisomem Americano em Londres, que eu acho um filmaço, e a gente vai fazer ele com dublagem PTBR. Ah, que maravilha. Já verificaram se é a dublagem clássica? Eu acho que é, porque, se eu não me engano, a voz do protagonista é a voz do Kibo. Meu Deus do céu. Que maravilha. Senhor B, por favor. Em teoria eu tenho Twitch, em teoria eu tenho YouTube também, então você procura no Twitch Senhor B. E procura no YouTube Sr. Bart, porque alguém já pegou o Sr. B antes, obviamente. E aí eu tô voltando a fazer as coisas, eu tô ajustando principalmente coisas de design do logo, essas paradas assim, que eu não tenho nada ainda, né? Mas eu vou com o tempo pingando uns vídeos lá no YouTube e fazendo umas lives aleatórias. Eu pretendo mestrar a campanha de 5.0 com skin de Warcraft em breve no meu Twitch. Cara, mas ainda tô organizando isso, ainda tem que ver como é que vai ser. Não tenho nem player ainda direito, então. Quero ver isso aí, hein? Cara, nossa, eu também quero. Quebrar, hein? Quero ver isso aí, hein? Caraca, meu irmão, na hora que ele falou isso aí, bicho. Nossa, eu fiquei muito. Putz, eu quero ver isso acontecer também. E a parada que, assim, eu acho que vale a pena falar aqui, a adaptação que eu achei, ela é toda em português. Foi um brasileiro que fez, tá ligado? E ele fez com coisas de conteúdo atual do WoW. Então, tipo, você pode fazer um bode sagrado, que é o Draenei sagrado lá. Que é coisa que saiu na expansão do ano passado, saca? Então, tipo, O cara deu uma dedicada maneira, saca? É claro que tem umas certas adaptações, ele é uma skin. Então tem classes específicas de WoW? Tem. Mas, cara, tem bárbaro. Você pode jogar com bárbaro no seu Warcraft aí. Você que não tem bárbaro no jogo, mas foda-se. Qualquer orc com dois machados é um bárbaro dentro do cenário, saca? Muito irado. Muito irado. E o Ed? Bom, eu sou o Ed, eu sou o cara aqui que não é engajado em nada. Eu só em 75 aqui. Mesas de RPG, né? É isso aí, eu só participo. Eu tenho ali minhas redes sociais, mas pode procurar pelo nome mesmo que vai achar, então é tranquilo. E é isso aí, rapaziada. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Pergunta aí, vai ter de novo? Vai. Quando? Não faço ideia. Vamos discutir depois com a turma como é que isso vai ser, se vai ser semanal, quinzenal, mensal, anual. Isso ainda a gente vai discutir, mas espero que o retorno desse primeiro episódio seja positivo. Bom, pelo menos aqui no chat a galera curtiu, quem acompanhou ao vivo, e você que não acompanhou ao vivo, me siga nas redes sociais, tá? A gente inicialmente está gravando esse podcast no meu canal do Twitch, twitch.tv/paulocoy, mas ele vai ser publicado no canal do YouTube do Double Damage, olha aí, já vai rolar. Vai ser publicado, a gente vai soltar ele também no Spotify, nos agregadores em geral. E eu também tô preparando um sitezinho pra poder ficar tudo arrumadinho, bonitinho, e o inho do baiano, do Soteropolitano, tá vindo com força. Enfim, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, tenham uma excelente noite e até a próxima. Valores!